que é, sei lá, mil PO. A gente chegava pra jogar os caras, ó, tô dando mil PO pra ele. Que? Porque é tipo, é, que a gente jogou truco lá na casa. Tem a medo, tá ligado? O Leandro já perdeu muita coisa, mano. Bicicleta, jogando. Banco bilhado, você não é tão sério o problema. Em game ou. Como você vai perder um computador no RPG? Não, perdia, porque a gente terminava a sessão, eles ficavam tirando X1, né? E aí eles faziam apostas no X1. Dignidade. Então, assim, o Renan tem um certo, tem uma coisa sobre o Renan, né? Ele perdeu muita coisa e muita coisa ele deu também. Os caras conheceram o nosso encontro com Dumbledore, na verdade. Adorei. Ele tem orelhinha pra ele. Dumbledore, pô, que grito dele. Tá legal, dando-se o Renan. Pô, o filme é passado. Dumbledore já me dava bastante coisa, né? Mas morra seu selvagem. Reproduzir. O que foi? São Dumbledore. Não, muita coisa. Não, porra, não, não, nem o porco. Você acha que ele é Minerva Cisco? Não, porque ele não era desse daí, não. Ele era gay. A Tatiana também já tá falando. Mas você vê que ele nem ficava no passeio. Não! Por quê? Pra mim ele era um zero. Eu sou o Dumbledore, mas de noite eu sou. Minerva. Bom, é um animado. Resumindo, D. O que eu te aconselho no primeiro momento? Deixa rolar e vamos ver. Tá? E aí depois você olha, analisa os outros arquétipos de paladino. Eu tô buscando outros arquétipos na internet também, que eles estão mais interessantes. Você fala, poxa, eu gostei disso aqui, quero mudar, a gente faz essa mudança. Se não, continua como tá e vamos jogar. Vamos ver o que dá. Você acha que tá complicado jogar com um personagem que prometeu matar e que não pode matar e prometeu não matar orcs ao mesmo tempo? Espera até você jogar a Lenda dos Cinco Anéis. Né? A cada 3 passos aí tá 4 referências. É, a cada 3 passos você faz 5 sepulcro. Eu tava conversando com o Jeff. Ah, não sei o que tem Zé. Chega o cara, pergunta bom dia, fala bom dia, daí pergunta se ele comeu arroz. Eu falo pra ele comeu arroz. Se você falar que ele não comeu arroz, eu posso dar arroz pra ele? Você tá com fome? Só um pouquinho. Então, não. E ele, não. Eu falei, mas como não? O cara tá passando fome, caralho. Por que eu não posso dar arroz pra ele? Não, a questão da onça. Você chega num local, que é costume, né? Eles falam, bom dia, tudo bem. Eles falam, bom dia, já comeu arroz hoje? Né? Porque é um local de clima frio, era medieval, tem umas dificuldades que são sempre grandes. E comer, que é uma coisa natural pra gente hoje em dia, é algo extremamente difícil num cenário desse. Então o que os caras comem é Japão, comida é arroz. Então, bom dia, já comeu arroz já? Né? Ah, já comi, né? Esse é o comprimento padrão dos caras, né? E muitas vezes o cara tá passando necessidade e fala, não, ainda não comi. Né? Ela também pergunta, eu posso dar arroz pra pessoa? É. Não, depende. Vai depender muito das circunstâncias e como você vai oferecer esse arroz. Porque se você chegar pro cara e falar, eu já comi arroz? Não, não comi arroz. Então toma aqui arroz pra você. Você pode estar, em primeiro lugar, ofendendo o cara, dizendo que o cara não é capaz de produzir a própria comida e sustentar a si próprio. Tá? Você tá ofendendo o cara. Segundo e pior, você pode estar ofendendo o daimyo do cara, o senhor feudal do cara, dizendo que o cara não provém o servo dele das necessidades básicas. Isso pode gerar uma guerra entre clãs. Se eu chegar pro cara e falar assim, mas isso não é verdade, o cara tá passando fome? É verdade, mas você tem que ficar quieto. Se eu chegar pro cara, pastor, já comprou uma coisa, o cara falar não. Se eu virar pro cara e falar assim, então vem e come comigo. Aí sim. Vai, eu também não, então vamos comer. Aí é perfeito. Eu também não, vamos comer juntos agora? Aí demorou. Vamos comigo, vamos lá na estrada. Na casa chá, eu te pago o arroz. Aí sim, isso aí é perfeito. Você quer ver um aspecto interessante que tem em Lenda dos Cinco Anéis? Por exemplo, ai, muito obrigado, você cumpriu aquela missão pra mim. Toma, como recompensa eu te dou esse D6. Não precisa, senhor. Muito obrigado. Esse grão de arroz. Você tem que recusar duas vezes o presente. E ele me oferecer 3. Pra pessoa te oferecer 3. E você poder aceitar. Eu aceito na terceira. Pra você aceitar só na terceira. Não sai com a metade dos outros. E se você realmente não quiser? Pau não, pau não, aí você pau recusa não, pela terceira. Pau não. Se você recusar pela terceira, você tá ofendendo quem ofereceu. É. Se você aceitar de primeira, você tá ofendendo quem ofereceu também. Você tem que ser na segunda, não é a medida. Tem que ser na terceira. Porque, tipo, te oferece um negócio, você fala, ah, tá, obrigado. É tipo assim, ah, tá, dá essa bosta. Se o cara parar na segunda, aí o cara realmente não quer te dar a bosta. Aí o cara realmente não quer te dar. Aí o cara tá se desonrando. O cara tá ofendendo a si próprio. Você tá fez sua parte certinho. Se sempre vai ter três vezes, vamos cortar isso. Vamos pra terceira? Você quer? Quer três vezes? Por exemplo, é comum, a pessoa sente que ela tem que te dar uma recompensa, então ela te oferece um presente. Mas você fala, não, não posso aceitar por causa do seu que, não sei o que, não sei o que. Ah, tá, então tudo bem. Então aí beleza, a pessoa não queria te dar um negócio, né? Você recusou e fica por isso mesmo, acabou. Você se sentiu obrigada praticamente. Você vai pensar pra você, ah, ele quis. Se sentiu obrigado a me dar a coisa, mas na verdade não queria me dar, por N motivos, né? Sabe que isso só me ofereceu por educação, então beleza. E você guarda isso pra você. Tá certo que, lógico, o 1910 mete muita cultura japonesa, mas isso joga a ética pra fora do jogo. Como assim, joga a ética pra fora? É simples assim, você acaba sendo uma pessoa melhor jogando o jogo. A ética do jogo te faz compreender melhor. Eu já contei pra você a história do Lars Swin. Último parênteses. Tinha o Lars, que foi um dos motivos, e o Sam. Quando alguém pergunta pra mim por que você joga RPG, tem duas coisas que eu cito. Primeira foi o Sam. Foi o dia que esse desgramado começou a chorar na mesa. Que eu já contei pra vocês. Já contei? Lembram? Que é, o bardo se sacrificou, pulou em cima. Não era Cobold, era troglodita. Pulou nos trogloditas pro grupo fugir. E aí ele começou a chorar. Pô, foi uma emoção que eu não esperava que eu fosse passar por uns jogadores. E eu achei isso sensacional. Esse é um dos motivos. O segundo motivo foi um NPC que provavelmente vocês encontrem ele algum dia, tá? Ele é um clérigo de Tiatz, né? Quando a gente começou a mesa que ele jogava, que ele começou comigo, a gente jogava em 7 também. Dois caras foram embora. E um dos caras que foi embora, eu deixei o personagem pra eles controlar, igual o Patrick Durst também estava controlando. Ah, que água. Vai falando. Por que você não fala? Porque é só você continuar falando pra não interromper, caralho. Mas não. Ele interrompeu, pronto. Então, se você falasse, me pega o copo pra mim, eu pegava ali automático falando. Eu tive que raciocinar. Viu? Desfocou. Então, e a outra pessoa. Eu deixei o NPC com eles, o primeiro dia que ele foi pilotar o NPC, fez uma cagada, matou o cara. Primeiro dia. Pois vem que frio. Eu virei e falei, ó, vocês querem controlar o personagem que é do Richard? Ah, eu quero, posso, ó, tá aqui. Pum, primeiro turno o cara morreu. Porra, velho. O cara tava com um PV, apareceu um troll, ah, eu vou lá com a minha espada. Vou morrer. Você encontrar aquele que quebrou a espada, o cara mais gostava, né? Foi ele que não foi, quebrou? Uma falha crítica. Beleza. Aí ele viu que ele tinha feito merda, ele se arrependeu. O que ele fez? Ah, eu vou ressuscitar o cara, né? O que ele fez? Carregou o corpo do cara, metade da masmorra, nossa, até o abismo, cortou o dedo do cara, enfiou no bolso o dedo, jogou o corpo no abismo, catou o dedo, eu vou te ressuscitar, meu irmão. Enfiou no bolso e vazou. E rolou o jogo, né? Ele fez aquilo, eu achei bonitinho, que eu falei, ah, vou pôr um cara pra ressuscitar. Pus um clérigo de Tiatz, né? Clérigo da ressurreição, né? E aí, sempre quando cria o personagem, tem que criar uma personalidade com o personagem, um trejeito, uma frase que o cara sempre repete. É alguma coisa assim. E aí, clérigo do Tiatz, qual vai ser a frase do clérigo do Tiatz? Que é o clérigo da ressurreição. Eu sou clérigo. É, eu sou até um líder clérigo do Tiatz. que eu pensei? Já que ele é um cara que ressuscita as pessoas, ressurreição é uma segunda chance. Então a frase dele vai ser: não há mal que não possa ser desfeito, e não há pessoa que não mereça uma segunda chance. Eu usei essa frase em game e eu não sei o que falou. Não tô lembrado agora. As crianças. Do primeiro. Ah, sim. As crianças. As crianças que ficou nas arvinhas, né? Sim. E. É a porra nenhuma. Nem me deixa subir. É da jogo, filho. Então, e aí esse personagem tinha essa frase. E aí ele, toda vez que eles falavam alguma coisa, né, que envolvia o lance de perdão, o clérigo repetia essa porra dessa frase. Essa merda, essa frase ficou na minha cabeça, e mudou minha personalidade. Né? Eu passei a ser um cara que perdoava mais as pessoas e tudo, mas já passou, já passaram. Né? Não. Claro que é. Não. É, aqui acontece que algumas pessoas já gastaram a segunda, a terceira, a 18ª chance. Sim. Até a terceira é honrado você recusar. Sabe o que seria isso, no final? Quer? Não, não, não, não quero. Quero. Faça, não, não quero. Beleza, então, tchau. Não, não quero. Foi três vezes. É só a terceira. Perfeito. Que é? Ai, caralho. Foi da hora. Ok. Acabou. Onde estávamos? Na casa da... Estávamos na casa da Raposa Cinzenta. Exato. A Toff olhando pro lado contrário. Queria matar o Murray. Obrigado, minha hidra. É, perderam minha hidra. Perderam a hidra. Perderam minha hidra, ó. Eu acho que é o Ash, que é, tipo. Bom, se fosse o Ash, a gente daria pra ver as coisas. É. Bom, estávamos todos no salão comunal de Giluk, né, a maior vila de humanos das Montanhas Vivantes, né? Logo após o Murin ter despertado do seu coma espiritual. Perfeito? Metade do grupo, 90% do grupo viajou por teletransporte, tomou o chazinho da véia, o Santo Daime, desabou durante 4 dias, enquanto a Sierra ficou viajando 4 dias no frio até chegar à vila. Tá? Quando vocês despertaram, a Sierra já estava na vila, vocês foram conversar com a velha, e a velha falou, ó, o Murray, ele tá fudido. E o cara fudeu com a alma dele, ele vai morrer, o cara vai matar ele, porque a alma dele tá entrelaçada com a alma do cara, e só não morreu ainda porque a alma dele tá entrelaçada com a alma do Theon também. E eu não consigo desfazer isso, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse poder. Pra isso, e aí o Theon deu a grande ideia, né, de Valkyria, né, pra isso, vocês devem encontrar um grande feiticeiro que tem esse conhecimento de feitiçaria que eu não possuo. Tá? Embora seja uma xamã que teoricamente tem espírito, mas eu não sei fazer isso. Eu tenho conhecimento, mas não tenho poder. Não tem nível suficiente. É, não tem nível suficiente. Vocês vão ter que procurar um feiticeiro poderoso pra fazer isso. E o melhor local pra isso é a cidade de Valkyria, que é onde se encontra tudo, que é a capital do mundo. Né? Mas, pra fazer isso, o Murray tem que sobreviver até lá. Então eu vou fazer um ritual aqui. Vou fazer uma macumbinha aqui pra ele. E eu vou fechar o corpo dele temporariamente pro cara não matar ele de vez, tá? Mas eu preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês façam um sacrifício por ele. E todo mundo ofereceu um sacrifício ao Murray. A Lisbeth prometeu que iria abandonar o desejo de vingança dela, né? A Toff pediu desculpas por ter tentado matar a mãe do Murray, né? Deu como sacrifício o anel que pertencia à mãe. Tocou a musiquinha da caixinha e prometeu que não tocaria de novo a musiquinha enquanto o Murray não estivesse bem. Porque tocar a musiquinha, os dois iriam dançar feito duas caveirinhas no cemitério. Né? O Celerin deu o florete dele forjado por Ronde, né? E arrependido pelo crime que ele tinha cometido de enganar os caras na taverna, ele devolveu as moedas que ele teoricamente roubou dos caras, deu pro Murray como uma doação. Né? O Theon jurou ajudar o Murin sem hesitar, sempre que o Murin precisasse. Com um voto de amizade. Parentes não me chamar mais de cachorro sujo. É, e parentes não te chamar mais de cachorro sujo. Eu não falei isso. Dá o nome, cachorro, você é Pingu. Pingu? Não, Pingu já tem. Pingu. Boa. O Griel prometeu, o Griel que estava desesperado para ir salvar o pai, que está sendo currado pelos goblinoides em Lenoren, prometeu que ao invés de salvar o pai, iria ajudar o Murin a salvar a alma do Murin. E assim ele jurou amizade eterna pro Murin. Eterna? Sim. Até que a morte separe, tá bem claro. Eterna. Até que a morte, até que a morte separe, Toff, cuida da alma dele. A primeira, a segunda, guarda a terceira morte. É, primeira, segunda, terceira. A primeira, né? Até a primeira morte. E aí o pata de urso, que poderia agora dar um tchaca-tchaca na butiaca, né? Ah, mas acho que ele vai fazer isso antes de ir, né? Ele falou, não, eu vou encontrar esse aqui de um cramunhão que fez ela isso com você, Murray, né? E vou fazer ele pagar por tudo que ele fez. Ah, não, né? E a mãe do Murray falou, não, meu sacrifício é, eu vou junto com o pata de urso, não vou deixar ele sozinho. Vou ajudar meu filho a se livrar dessa peste. E vou encontrar o pai do meu filho e vou perdoar ele de verdade. Cara, se, como é de Lena, não. Mas se fosse de Mará, ele ia rolar. Vai rolar, se filho da puta tem uns 40 minutos. Já estaria rolando no meio da taverna já. Vai rolar. Vai rolar. Fazer modinha também. Se a única turma do dia junto, eu acordo full. Full life. Fudido. Não. Ainda tá com exaustão. Você acordou full? A vida tá. A vida. Tá difícil. Tá light, não? Não. Tá judiado ainda, vai precisar descansar pra repor um pouquinho. A vida tá lá. E 3 horas depois que ela tava fazendo um ritual, a véia sai da casa dela, né, cambaleando, aí precisa se refrescar, se joga pra frente, sim, vira uma águia, sai voando no meio da noite, nevada. Ô, passarinho, meu cubi! Duck Hunt, nossa! Desenterrou. E quando vocês entram na cabana dela, o Murin tá despertando, vocês carregam o Murin. Pata de urso e o Theon carregam muito para solucionar algum mal. E é nesse local que vocês estão agora. É a noite do dia 7 de Exim. Vocês estão jantando no salão comunal de Giluque, tá? O Murin bem melhor, tá? Tá exausto, tá cansado, tá? Os seus ferimentos foram 4 dias, né? Pode curar o equivalente aos 4 dias, acho que dá pra ficar full já. Agora, uma cura, né? Normal, né? Então você tem tempo de dano. Tá, então no primeiro dia você já tá full. É. Então o Murin se cura. Dos ferimentos, tá? Físicos. Mas ainda bastante exausto. E vocês estão todos na taverna. Tá? Na taverna. Entre aspas. Só uma outra dúvida. Os itens foi colocados sobre o meu corpo. Não, que itens? Não. Você fica anda pelado. Não, ele quer saber, tipo, se é o anel. O negócio foi consumido pela magia que ela fez? Vocês não sabem. Vocês não viram lá. Ela colocou no muro. Ai, que legal. Pagar com o anel. Ganhou um anel, ganhou um florete. Ganhou uma vingança. Já dá pra pôr o anel no florete no anel? Itens novos. Tem uma garrafinha de vingança. Mandeu pra cobra, né? Vendetta. Engole e via. Pronto, agora fui escondido. Que é isso? É o Preciso Sapo? Quer ver a catacobras de Mengala? É. Aí okay. Amizade eterna até a morte. Aí não dá pra fazer isso, mas na Catedral de Gelo dá. Bom, enfim, vocês estão na taverna, se alimentando, se fartando, comendo carne de yaki. Yaki. Tomando leite de yaki, tomando hidromel, tomando cerveja, aquela cerveja que parece um mingau de aveia. Forte pra caramba, tá? Comendo carne, comendo alguns vegetais, tá? Vocês estão comendo batatas, cenouras. Tá? As cenouras que vocês comem são umas cenouras meio escuras, tá? Não é laranja igual a blusa da Denise, não. É quase marrom, assim, igual a blusa da Tamiris. Ah, cenoura é essa? Cenoura branca também. Gente. É, verde. Isso já pode ter sido verde algum dia. Eu não vou nem perguntar se tem vinho, tá? Sim, tem vinho. Vinho também. Vinho? Aí. Tem. Os importam, caramba. Tipo de cenoura. Vinho tem. Não, mais chapinha. Chapinha, só. Não tem mais nada, não. Não quer um. Vai hidromel. O hidromel deles é muito bom. Exato. Esse mesmo que a gente vai enxergar. Os americanos são especialistas em hidromel. É um vídeo mesmo. Ele se chama Valkyria. Originalmente as cenouras eram roxas. Ele se chama... Puta, como é que é o nome daquele hidromel? Não tem nome, né? Muito pesado. Vocês já tomaram hidromel? Eu já. Eu tomei um e não gostei muito. Só que é meio falso. Porque eu tomei. A gente comprou umas roupas. Ah, é um lixo. Ah, assim, é porque eu sei que o álcool foi introduzido, não foi fermentado puro. Se vocês quiserem, é que é caro pra caramba. Porque meu gosto é fofo. Se vocês quiserem, é que é caro pra caramba, mas se vocês quiserem, a gente pode comprar um hidromel que eu conheço. Que é lá de Curitiba, né? Não é de Curitiba, não. Não, não comprou uma vez. A gente comprou uma vez em Curitiba, que também era um lixo. Tava vendendo evento. Não, esse que eu compro num site que se chama Emporio Ica. É uma garrafinha miserávelzinha, pequenininha. Mas não é Curitiba. Uma garrafinha miserável. Só que é muito bom, cara. Ele é licoroso. Quanto que é? Você toma. A última vez que eu comprei uma garrafinha, acho que é 350ml, tá R$17. É caro, é salgado. Tá barato. É, comparando com preços mais morros. É. 350ml, tipo, não é um litro. Não é um litro. Tá caro. É tipo, é uma long neck. Não, entendi, sei lá. Não tem garrafa de litro? Não, menor. Long neck é 600, né? Não. Long neck é. É isso aí, é uma long neck por R$17, é caro. Só que ele é muito bom, ele é licoroso, você toma ele, tá? E depois que você engole, você sente vindo do fundo da garganta, assim, aquele gostinho de pão de mel. A gente podia rachar um todo mundo, a gente comprou um. É, conta muito. Se vocês quiserem, a gente pode uma hora combinar e a gente comprar um monte de pão de mel. É, também em casa. Pra tomar. De ai, que da hora. Sim. Originalmente, se não quando for pra São Paulo, vamos pra... Hã? Quando for pra São Paulo, pra Curitiba? É, a gente pode, quando a gente for pra São Paulo, pra Curitiba, a gente pode... Agora, passando em Curitiba, se pegar. É uma ótima ideia. Porque a gente economiza frete. Tem loja física, isso aí? Tem, tem loja física. Tem loja física. Não é no Brasil, né? É no Brasil. São Paulo. São Paulo ainda é no Brasil, né? Pelo menos ainda tá sempre no Brasil, né? É Zona Leste, não é Brasil, não. Zona Leste no Brasil. O que tem na Zona Leste que eu não sei? É Itaquera, tudo. Ah, sim. É Zona Leste. Tem Zona Leste. Você é de lá e não sabe. Não, eu sou péssimo de zonas. Não entendo nada de zonas. Ah, quero ver. Sou 80% da cidade. Ok, Tavernas de Luke. Let's convert, let's convert. Tavernas de Luke. Falou de zona que eu não sabe. O que vocês fazem? Comem e vão dormir? Ah, a gente vai encher a cara, né, amor? Vocês comem, encher a cara e vão dormir ou vocês vão fazer alguma coisa na taverna no momento? O que a gente fez nos últimos 4 dias? Dormiram. Só dormiram. Ah, velho, dormiram. Tô cansado. Quando de dormir. Quando foi a floresta física mesmo? Você foi militar na floresta e na floresta você encontrou a Nick e o Om. Tá. Eu vou... Om. Passa. Árvore. Árvore. Eu vou só comer e eu vou me retirar, que eu vou rezar. Pra... Agora que eu tenho certeza que as almas foram libertadas, eu vou rezar pelas almas. Ok, certo. Estou escrevendo um pergaminho. Escrevi num pergaminho? É, porque eu vou usar um negócio no meu background. É. Tô forjando um documento meu. Okay. Eu sou próprio agente. É, só que é falso, obviamente. Então, não é lógico que é falso, ninguém tinha um de verdade, não tinha isso, mano. Não, porque eu não vou dar meu nome assim pras pessoas agora. Meu nome é Celerick, tá aqui no meu pergaminho. Como assim? Eu sou um charlatão, eu vou apresentar com outro nome. Só para as pessoas mais íntimas eu vou... Ok. Não se preocupe. Entendi. Eu falo, é você. Sabe qual que é o nome que eu vou usar? John Cena. É você. Quem? John Cena. John Cena? É. Ah, é John Cena. Tá de sacanagem. É um lutador. Nossa. Ah, quer virar meme. Ele foi no Nerdcast. Ah, tá, ok. É que é um eu não ouvi ainda. Quem é você? John Cena! Você tá andando bem o cara rolando uma tocha. Gostei, vai. Cadê o pergaminho? Vai, Meliante, encosta ali, vai. Abre as pernas. Cadê o pergaminho do cavalo? O que, que é isso aqui? Isso okay. Pior aqui. Bom, o que mais vocês fazem? Mas pra que esse então fala o nome de todo mundo? Vê se eu... Né? Calma, calma, calma, vocês vão chegar em meu cara ainda. Exatamente, por causa de mal cara que eu vou dar no nome do cara. Não, não, é meu background. Não, nossa, mesmo que eu não tem aqui. Não, mas ele aqui tem banca de jornal. É, aqui chega essa do Reinado aqui? Hã? Chega essa do Reinado aqui? Ah, já concordou. Dá o quê? Gazeta. Reinado. O que é isso? Jornal. Jornal. Jornal, não. Notícia do mundo. Ah, chega, às vezes passa alguma caravana aí, a gente fica sabendo as coisas. Entendi. Passa regularmente? Mas tem gente não vai pra lá pro lado. Não, muito raramente, principalmente agora que nós estamos no. Agora nós vamos no inverno. Neste áudio. Que é a estação? Filha chegou é, inverno, estamos no meio do finzinho do inverno. Inverno. Principalmente agora no inverno, muito difícil passar caravanas aqui. Que dó, regra no final. Alguém tá com um anel de prata, pelo amor de Deus? Eu? Ah, procura na boa, o que você acha do quilo, velho? É anel de prata em que sentido? É proteger o outro, mas pra fazer a magia dele. É, ah, é platina, né? Platina, é platina, mas eles são visualmente semelhantes. Você me deu. É, a Toph tem um. Tá, tá. Você... Lembrando que o Theon tinha mais, né, Theon? Ele perdeu não, outro. Teve um que. Não sei, aconteceu alguma coisa. Um você me deu porque você fez aquela magia de tomar dano, assim. É, fiz magia e o outro de que tava com problema, acho que perdeu. Outro que era do. Mas você não tinha dado um anel pra cada um? Eu tinha um. O Gabriel não deu um anel pra todo mundo. Ele não achou. Ele achou três. Um que ficou pra mim. Outro que. Não sei que. Eu não lembro. Tava com o Mur. O Mur com a Liz, que estava com dois. E outro que eu tava revisando entre eles. Aí tinha um quarto que é o do Al Hasbard, que era platina também. Só que ele deixou pular. Deixou pular essa. Não, anda minha fechada. Deixou com a casca, né? Teve um que você perdeu. Deixou com a casca, né? Perdeu. É só uma casca vazia agora. Tá com você aí, tá? O último tá. Os outros dois eles foram top, perdão. Acho que quebrou alguma coisa assim. O do Haas. Ó, devolvi o anel pra ele. Você deu o anel pra ele, ok. Deu perdeu uma aposta de truco, né? Ou foi jogo da vida esse? Ou foi X1 no final do RPG? Foi. Ok, o que vocês fazem? Se precisar, vocês têm alguma ação pra fazer na taverna à noite ou vocês querem dormir pro dia seguinte? Eu vou rezar e dormir. Você vai dormir? Vou beber e dormir. O quê? Vou bater a carteira de tudo. Que susto! Por quê? Eu vou bater pra todo mundo. Ai, que horror, pô, você vai ganhar dinheiro também. E é mais honesto. É mais honesto. E a pessoa vai estar sabendo. É melhor que você corra isso que vem a gorjeta. Só vai dar um LED aí infinito, né? Nossa! Calma! Animou! Ok. Caiu até uma hora. Você não, mesmo? Não, não. Você está se resignando. Não, o pessoal me acolheu ali. É porque a gente upou agora. Ah. Te deram álcool, né? Me deram álcool. Poderes. Eu faço, eu improviso um calçado pra mim. Pele de urso, você tá com a botinha do yoga agora. Tá, eu improviso uma. Pessoal, não, não, você não pode falar com esse hotel antes. Vai lançar pra dizer você vai carregar o carro. A sola tá com a carinha de solo. Eu vou ficar na minha, tá? A gente vai pra lá depois. Hotel. Daqui a pouco eu encontro vocês lá então. Pode deixar. Seu cajado pode ser carga? É, vamos carregar esse cajado seu. Pode ser? Vocês querem me atacar? É. Isso, você quer atacar o peão? Não, relaxa. Do slot, é só pra você usar o negócio. É. Ele tem um poder de absorção, a gente vai usar magias nele, porque teoricamente a gente não gastou o dia inteiro. Então a gente tem todos os slots. A gente usa nele e ele vai beijar. Isso chama trabalho aqui. Exato. Amor, você parece que tá meio mal. Tem aqui na mesa, né? Porque eu vou te dar uma bebida pra fortalecer. Ele queria dar pra alguém pra ele atacar também. É, cuzão. Aí na bebida eu toco. Se tem alimentos, tem que pagar. Olha só a restauração maior na minha vida do amor. É qualquer magia que o alvo seja você? É, sir, só aí. Ô Jeff, usei a restauração maior dele. Restauração maior? Espera a restauração dele. Deixa eu ver. Espera mais um. Eu caço. Então. Não, eu tenho bastante. Um por magia, um por slot que você gastar, né? Ou então vai ser um por caneca que tem que tomar. Ok. Você toma caneca, amor, e você se sente melhor, revigorado. Tá o corpo aquecido. Parece que o cansaço passa. Aí você toma a segunda e o efeito se repete. Toma a terceira e você repete. Quanto você tem exaustão? Tinha dois só? Então na segunda já passa. Você precisa fazer algum teste ou não? Ô Jeff. É, eu só quero dizer, porque tipo, você pega uma magia muito forte. Cada vez. E às vezes pode. Mas você, é boa, né? Você tem que fazer um teste pra pegando em você, se você falhar. Pergunta, como é que funciona o cajado dele pra absorver magia? Ele precisa jogar algum teste, precisa passar na CD, como é que funciona? Absorve magia, absorve o nível da magia. É, nível da magia. Então é melhor. Pode absorver. Ver porque aí eu vou jogar as magias que não é evocação, teoricamente. Eu acho que você tem que fazer teste, porque deve funcionar uma mistura de santuário e counter spell. O máximo de carga dele é 50, né? É. O ideal é ficar entre 12. Você gasta a sua reação pra absorver magia, magia cancelada, a energia da magia, não a magia em si, é armazenada no cajado. Então não precisa fazer teste? A energia tem o mesmo nível do. Vou fazer assim, eu vou deixar só um slot de cada, só pra pegar o som. Eu não vou não. Sabe nada? Ela tem 5 slots aqui. Não tem como deixar um de cada. Ok, que magias vocês vão usar nele? Hunter's Mask! Mike! Eu acho que eu não posso. Ah, ele não absorve isso. É só um ataque. Que teoricamente não é um alvo. É alvo. Não, mas alvo, né? Ele não vai, tipo, ele vai absorver o que o dano? Não tem dano. Não tem dano. A criatura é magia. É porque é magia. Absorve. Mesmo ele não sabendo que foi alvo de magia? Não, mas tem alvo. Ele tá sendo avisado que ele vai ser o alvo da magia. É, tá. Assim, porque a gente porque tá sendo combinado. A gente não tá atacando ele aleatoriamente. Tipo, pensa rápido. Não, porque o Hunter's Mark, o cara que é alvo, né, não sabe que ele é alvo. Vamos fazer um versus X2 de verdade. É, não fica marquinho isso um triângulo. Depois. Posso jogar no Hunter? Fica, porque ele fica. Eu não sei jogar nada. Vou gastar os meus slots jogando no Hunter Mask mesmo. Não, falando sério, isso é gente. Não, tipo, cara. Vai dar dano mesmo. Vocês podem fazer isso. Ah, vou só fazer uma praga. Só fazer uma vez por tudo. Que nem pergunta de vida aqui. Nossa, essa é uma vez a cada 6 segundos. Ô, Rafa, santuário. Rafa, eu uso terremoto. Absorve ele com 24 horas. Absorve pra caralho. Tem 4 de bruxo, 6 de slots. Nossa, caramba, só isso. E dois modos, seu gato, eu ponho 15 cargas dentro. Bom. Um, dois, eu coloco 8. Quantas cargas você tem aí, o Han? Eu tô com 26 agora. 26? Você tá bebendo, tá recuperando. Nossa, tem... não, mano. Eu vi quando eu tava no quarto nível. Você desorou, filho, bagulho é bom. Eu tenho 6 slots de quarto nível. Você tá bebendo, mano. Jeff, para com isso. Na terceira copa, você vê que não tem nada. Aí estoura, que é um cargado forte. Eu quase desde o canal. O único que eu sabia era na cidade, a zero. Como eu comprei o meu pé? Eu vou gastar 49. Então eu vou gastar... Sim, joga pra deixar uns 30, 40 jogos. Gasta 5. Nesse caso, quanto bônus do meu lado? Tá ligado? Agora então faz teste de percepção com vantagem. Não, tá bom. Vou soltar aí no meu. Enfim! Toma, então gasta 3. Gasta 2 bônus. Então tá, 4. 16 agora. 19. Ok, você tem uma noção aproximada do formato da vila, tá? Onde estão as casas ali posicionadas, tá? Você sente calor emanando de dentro das casas, você consegue perceber pessoas ali, tá? Conforme você vai passando mais próximo, dá pra você ter uma percepção sim do local. Tá, eu quero treinar então o foco. Eu procuro qualquer criatura que esteja alguma skill, alguma coisa. Tá muito mais tarde. À noite já. Tá. É tipo umas 8 horas da noite. Vocês estão bebendo ainda? Então deve ter alguma criatura. Eu tô recuperando ele, só fazendo minha identidade nobre. Nada? Nada. A única criatura que você sente presença são os mamutes. Não elementar. Não, você sentiu criaturas enormes, você sentiu a posição onde elas estão. Tá, eu vou indo pra tentar reconhecer, então o que é qual? A palavra difere cada criatura. Mais do que o real. Dá pra você ter uma noção do formato da criatura. Tá, eu tento identificar o que ele foi pelo corpo. Tá, você tem os canais de Ki, né? Os veios de Ki. E você sente isso fluindo, então você tem uma noção do tamanho do corpo da criatura. Tá, eu quero procurar uma criatura pequena, ou seja, um cachorro do pessoal mesmo. Eu sabe? Quero brincar com essa criatura aqui. Melhor. Eu dei um pé por causa disso. Não, que vem na vida. Do Fliquine. É diferente. Porque a minha intenção é pegar a criatura e aprender a me concentrar nela, pra ela correr e eu sempre. Tá acompanhando, você tá ligado? Entendi. Tem algum cachorro também, acho que foi. Tem alguns lobos, eles criam lobos, mano. Mas dóceis, né? Sim, dóceis pra um lobo. Cara, você tá no meio da montanha dos uivantes, numa tribo de bárbaros. Isso aqui é um esquilo. Você acha que o cachorro vai ser um... Assim, bota de urso. Você acha que o cachorro vai ser um boxer, um labrador? Ele vai ser o São Bernardo. Olha, eles são dóceis. Tão dóceis quanto um Doberman. Tá. Então, bota de urso. Na taverna. Eu vou voltar pra com ele. Pra ver se ele deixa eu olhar na casa dele. Pode jogar. Chão. Eu vou autorização pra ele, pra ir na casa dele brincar com esse. Ok. E aí, se ele me permitir. Você entra na taverna, tá tocando uma musiquinha agradável, né? O Pata de Russo já tá lá mamado, tomando a sexta caneca. Não. Tá? Não consome. Junto com o Murray, que tá tomando também, os dois estão meio que competindo ali pra ver quem toma mais. E aí, Pata de Urso olha pra você. Toff, você tá gelada, menina? Vem cá, senta aqui do lado do tio Pata. Eu vou te dar um pouco de droga. Vem cá. Não, eu vou lá pra sua casa, eu posso ir pra lá? Claro que pode, vai lá. Vai lá. Pessoal, ó, tô indo lá pra casa do Pato de Urso. Qualquer coisa, eu tô lá. Vai lá. Olha, ela tá indo pra lá, pessoal. Bota mais uma aqui pra mim, Celerinho. Obrigado. Tchau, Toff. Tchau. Não quero ser assim, faz mal. Não, isso aqui faz bem. Ah, você não ganha. Agora forte. Isso aqui faz a gente crescer forte, que nem eu, assim. Ele torna a sétima caneca. Segundo nível de bairro, como que é o nome da magia? Certo, você vai pra lá onde tá o esquilo. Tem a lista aqui no começo. Aí eu começo essa minha pegada de forte. Eu começo a usar ele como. É uma que durou 8 horas. Certo. Jogo de percepção. Joga percepção. Celerico é uma coisa que eu não podia fazer. Mas... O que que ele fez? Não, botou 21. Eu tô achando prazeroso beber o negócio, eu me senti bem. Então, é a única coisa que você ia tomar. Você entra na casa de pata de urso, você sente o que do esquilo, você sente um fluxo de energia emanando de um corpo pequenininho, tá? Vindo do alto assim. Você sente um outro fluxo de energia maior emanando da esquerda do baixo. O tamanho de um ser humano. No. Aí você, não, aí você ouve a respiração, você fareja o ar, você sente um cheiro de perfume bem tênue, perfume floral, tá? E aí você imediatamente reconhece a mãe do mundo. O que você tá fazendo aqui? Você tá no canto? Tá no canto. Por que você tá no canto? Não responde. Eu chego perto. É, mãe no mundo? Nossa. Não responde. Eu não tinha visto, é tipo, pequenininha. Olha que bobagem. O que você tá fazendo aqui no canto? Ah, eu estava dormindo. Dormindo? Peraí, eu tô deitado. Tá. Filha da puta! Como é uma coisa dela? Não perguntou! É louco, eu vou saber! Deita juntinho dela pra visitar ela. Pode virar qualquer monstro de até 100. Eu não sabia que você tava dormindo. Desculpa. Eu não sei o que é. Pra mim, o pessoal que fala agora tem que dormir. É noite. Ah, pra mim. Onde está meu filho? Ele está com você? Não, tá lá tomando aqueles negócios. Aí eu vim pra cá. É que eu preciso aperfeiçoar a técnica que a mãe ensinou. Aqui, ó. Acho que aquele bichinho ali comigo, é o skill aqui, ó, né? Sim. Então, ele vai me ajudar bastante. Poxa, cai na sua cara. O skill. Nem negócio. Eu tava muito contente. Ele fica lambendo assim o seu nariz por dentro. Que nojo. É a primeira vez que você vai ler, você vai achar que eu vou. Fica lambendo a melequinha. Eu vou sair daqui, então não vou atrapalhar seu sono. Na verdade, eu vou ficar até perto. Pode ficar. Eu vou fazer uma bagulho, eu vou ficar final. Não tem problema. A propósito, por que você sumiu dentro dele? Eu estou muito cansado e. Não sou muito chegada na tavernas. Então eu preferi vir pra cá. Você. Precisa de alguma coisa? Não, eu estou bem, obrigado. Com Eu vejo as pessoas agora um pouco, mas não me igual um pouco. E eu sou forte. Minha deusa me abandonou pelo que eu fiz. Mas eu não gostaria de falar sobre isso agora. Se você puder me deixar descansar agora, a gente pode falar sobre isso na manhã seguinte. Eu vou ficar aqui fora então. Qualquer coisa, não sei. Se você precisar de alguma coisa, você lista. Se eu escuto, vamos escutar. Você reza e vai pra trás. E aí, tipo, performance, eu vou rolar uma homenagem mínima é 32. Eu acho que eu vou rir pra caralho. Não vou rolar na floresta. Na floresta? Me conectar com a natureza. Ok. Eu Quem foi o bastardo que falou isso? E saiu fora. Puta, você de novo! Ah, vai correndo, pula pra cima do cara. O cara vê ele vindo assim. Bork, outra vez! Ah, brum, começa a brigar os dois. Pronto, Heine. Tá vindo de Heine. Os dois começam a brigar, né? E um cata uma caneca de cerveja assim, ergue assim pra bater no outro, boa cerveja no cara de trás, o cara de trás vai pra cima também. Né? Na hora que ele vai pra bater, o cara de trás já chega segurando a mão, caneca de cerveja voa num quarto cara, o quarto cara vai e já vira um tumulto generalizado na taverna. Descobri um outro arquétipo. Bom. Tá de esporte, filha da. É. É aventura isso. Vai o cara. Simplesmente sento no balcão, pego minha caneca de cerveja. Não tem balcão. Fica assistindo a Lumberta que ela fez. Na perna, tá ligado? Só aqui, ó. Olhando a Jack Sparrow em Tortuga. Jack Sparrow. Ele só sai de fininho aqui. E o pessoal assim, okay. Tá com o pau começa a comer solto dentro da taverna. O que vocês vão fazer? Olha, pau pra todo lado, hein? Quem vai pegar um pau aí? Você vai sair? Ah, a Lisboa já até sentou. Eu vou fazer essa nova briga. Muri? Ficou bêbado, eu vou entrar junto. Ficou bêbado. Tel? Eu vou ali. Ali no meio da briga? O pessoal começou a briga. Bebeu demais. No meio da briga? Eu vou embora. Nossa, tá. Bom, a Lisboa ela vai para um dos cantos da taverna, né, naquela plataforma aqui, lateral. Senta ali e fica só olhando para esse ângulo. O Theon vai perto da Lisbeth ou longe, Theon? No colo. Ah, eu vejo o que tá acontecendo aqui e vou saindo mesmo. Vai saindo da taverna. Tá, você vai saindo junto com a Cia, então. Tem esses morangos assim, hã? Tem esses morangos. Tem. Vou lá pra cima, então, os caras não batem em mim. Mas então você não tem mais saindo com a Cia. Joga Athletics ou Acrobatics pra esse caminho. Não é Acrobatics, Athletics. E uma janela pendurada que vai ter que dar um. Posso usar um bem? Posso usar o vento? Vento? É. Dessa vez pode. Então tá bom. Você não se teleporta pra cima. Ah, vou gastar slot pra ele. Noturno, tá, se ele pegar então, a pedra do vento, né, utiliza o poder dela e vai levitando até lá em cima. Tá? Joga percepção. Só tem uma pessoa. Eu achei que ele ia aproveitar a briga pra roubar todo mundo. Eu não. Pau da cerveja, todo mundo. 15. Não, pra beber pra comer no chão. É 15. 15? Olhos amarelos espreitam você na noite. Isso. Da onde? Do lado de fora. Ah, saí. O teto é o seguinte, ó. O teto é um teto de duas águas. Tá? E lá no alto, ele tem um. Como se fosse uma clarabóia e mais um telhadinho de duas águas. Tá? E lá nesse. Pra entrar a luz, tudo, né? E lá em cima são peles cobrindo pra não entrar o vento, tá? E uma pequena fresta entre duas peles ali que estão cobrindo, né? Você vê um par de olhos amarelos espreitando você do lado de fora da caverna. Saída da caverna. Por cima ou por baixo? Por cima. Por cima? Fecha teto, tá frio! Os caras gritam, fecha isso aí! E começa a tacar caneca, né? O pau começou. Quando você sai, a única coisa que você vê é um vulto voando na noite, se afastando de onde você está. Chamei o Kurama. Chama o Kurama? Como se chama o Kurama? Era o Kurama. E vocês lá dentro da taverna ouvem um grito, Kurama! E vou indo pra onde ele tá. O Kurama ele vai até onde você tá. Tá? Você monta nele e faz o quê? Segue naquela direção. Siga aquele barco. Siga aqueles olhos. Você vai seguindo na direção da frente. Da onde aquele voo do alado foi. Tá? Na batida do cavalo. E? Ele foi voando. Foi voando. Um voo do alado você vê. Milamente. Vai atrás? Não é um beholder então. Tem óculos. Joga então. Você jogar pra mim. Percepção. Quando eu escuto ela gritando no Kurama. Olha pra estar, tá. Quando você escuta ela gritando Kurama, você já tá do lado de fora do salão. Tá? Você saca a sua espada, olha pra ela. A espada não emite brilho. Ih, quebrou. Nem procurando. É assim. Vou dormir. Amanhã começaremos a nossa jornada. Guarda. Você vai dormir. Tá? Você vai dormir, você vai pra casa do Padre Urso. É. Certo? Vai pra casa do Padre Urso. Você chega lá, tá a Toff do lado de fora brincando com esquilos. Tá. A Toff joga pequenos nacos de ração de viagem assim pro esquilinho, ele pula dela, vai pegar, e quando ele vai pegar assim no chão, cata aquele negócio, ele volta correndo pra dentro da roupa dela, né? Quando ele vai na direção do pedacinho de comida, né? Você percebe a Toff assim, olhando ele. Tá? Aí o bichinho vem, salta assim na direção da Toque. A Toque desvia, pega ele aqui, põe ele de volta pra dentro. Cada outro pedacinho de ação da viagem, joga pro bichinho, o bichinho salta, vai lá pegar. Né? Você percebe isso. Você pega a ação? Ok. Você sente eu ia falar uma outra cosma energia. Você sente um outro ki, uma outra presença se aproximando. Você imediatamente reconhece. É o Thelma. Tô irritando esse bichinho aí. Não, ele tá me ajudando a treinar. Deixa ele quieto. Então tá. Eu já vou bem longe. Bem tô longe. Bem cuzão, cara. Tá cuzão. Pra matar o bicho tá bem cuzão. O bichinho ele vai correndo, né? E pega o negócio e volta com um tremendo, tremendo. Se enfia assim por baixo da roupa da Toff e lá ele fica, de lá ele não sai mais. Vocês voltam a jogar comidinha pra eles, não sai mais. Não é. Briga! Vamos dormir. Briga! Briga! Briga! Vai! Bate nela! O que foi esse dedo em Rist? Foi? Eu não sei, eu não consigo entender o que as pessoas querem quando elas fazem assim. Provavelmente acho que alguém. Se alguém aponta um dedo esticado pra mim, a primeira e única coisa que vem na minha mente é: ET telefone minha casa. Ai, seja bom. Estarei sempre aqui. Só isso. Se é isso que vocês querem me dizer, ok. Briga na taverna. Faz um teste pra mim de Athletics. Olha o Beninho aí, ó. Ele já quase morre. O Serelinho, você tá fazendo uma trilha sonora. De você eu quero um teste de carisma. 13. Temos atuação performance. 13. Atuação performance. 13. Tá bom, né, mano? A música do 20 natural. 20 natural? Nossa. E vai dar 35. 35. De atuação. A música da Tom King lutando contra o jacaré. Você ganhou um ano. Celerinho, as pessoas começam a lutar dentro da taverna ao ritmo da sua música. É uma sincronia perfeita. Né? Você tá usando qual instrumento? Flauta? A flauta. É uma sincronia perfeita com as notas que você toca, tá? Que cada soco é desferido na hora que você toca uma nota mais aguda. Tá? Na hora que você toca notas mais graves, mais baixas, eles ficam só se estudando. E aí um agudo e pau, um soco. Tá? Todo mundo bêbado fazendo isso. É um teatro, praticamente. E aí, de repente, as pessoas se dão conta disso, olham pra você, e todos eles sorriem e saúdam você como o grande e o melhor escaldo que já passou por Giluque. Tá? E saudando você, eles voltam pra briga e já sorrindo, dando risada um com o outro, dançando realmente ao ritmo da sua música, e desferem golpes já, mas ali já golpes sem tentar nocautear o outro, mais pra como se fosse... Uma dança, como se fosse uma brincadeira, como se fosse cães brincando de dar mordidinhas. Tá? Parafraseando Chaves. E... XP. Enquanto você tá tocando e apreciando essa cena, você contabiliza que o Murray levou 13 pessoas a nocaute. Só nas mãos. Só no Murray. Já tá bom, já. Já tá bom. Já, não pode já tá bom. Mas você nota o seguinte, tá? A cada golpe que ele dá, que ele nocauteia alguém, ele para, apoia assim, leva a mão ao peito e ele sente uma dor. Ele sente uma pontada, sente uma pisada. Não pode nocautear ninguém. Nesse momento, juntam sempre uns 3, 4 em cima dele. Tá? Começam a bater nele, ele sente a dor ali. Aí ele levanta, ah, o Rando enfurecido, fazendo voar a gente pra todos os lados. E os caras lutam até mãos 10. Na hora que terminou a luta, 13 moedinhas de bronze. Uma pra cada um. Você ganhou 13 XP, não, mas. Ok. Elizabeth, você tá lá apreciando isso? Maravilhada, vendo a cena, né? Que você causou. Quando termina, tá todo mundo se abraçando, cantando ao som da música que o Celerim tá embalando ali, né? Enchendo a cara de novo, tá? E muitos caras vão caindo, tropeçando assim, caindo, uns dois ou três caem ao seu lado. Inclusive o cara com quem você falou começou a briga, né? Ele chega pra você, né? Nossa, obrigado! Graças a você eu ganhei a noite hoje. Eu surrei aquele idiota. Pode ter certeza que eu também. Muito obrigado, muito tá obrigado. Eu bebo a você essa noite, jovem dama. E ele pega e entorna a caneca assim. Bofa, cai pra trás como um cano. E cai pra trás como um cano, babando assim, cerveja. Agora é bom de roubar. Ok, vocês dois estão lá com o esquilinho não quer mais sair. Congelando, tadinho. Olha a cara dele, desculpa. Ó, foi ó. Nocautear ele, velho. Realmente, você mudou. Até o esquilo tá sentindo isso. Eu lembro que quando ele falou que os bichos da natureza tinham mais. É, o sentido mais acolhido que ele. Esse negócio aí, seu lado sombrio, tá me assustando também. Ele só está com frio. E a noite é mais frio. Ô, o que você tá fazendo aqui? Começou uma discussão lá no bar. Eu não conheço esse bar. Lá na taverna. Né? Eu não conheço esse cara lá. Não tem tranquilidade. Você tá indo pra onde agora? Primeiro aqui. Tá na minha casa de 4 minutos? Sim. Ah, só toma cuidado da mãe de mãe, tá dormindo lá também. Não vai acordar ela, tá bem cansada. Por que eu acordaria? É porque eu acordei sem querer, não sabe? Gente, espera só um minuto. Não, a gente também tava falando pra eles, mãe. Eu tava na hora que você passou e fez assim. Não, você fez assim. Como é que eu chamo ele, caralho? Eu acho que o pessoal tá indo embora. Eu ficava pegando assim e ele não viu o mexer dele. É. Ele assim, de boa. O padrinho? Pô, mas esse seu treinamento aí não era nada real. Assim, treinamento que você ia desenvolver o computador, né? Não. Mas só tá no parada. Já sou. Explodiu isso. Alguém gosta de milho? Eu banho. Milho cozido. Você gosta de milho? Eu gosto de milho. Só que bugo. Olha o tamanho da galinha. Olha o qual o cara fez na internet. Ficou essa furadeira assim no meio do milho. Isso aí ficou saindo do milho pra todo lado. Imagina quem ficou assim roçando as pregas. Nossa, eu vi ontem. Nossa, que susto, mano. Pera aí. Calma, tá gravado, mano. Toma pausa entre as frases. Não dá pausa, mano. Nossa, deve ser muito gostoso um milho com os caras assim me roçando o cu. Nossa, eu vi ontem. Tem garoto aí? Eu vi ontem, a menina contou o milho na furadeira. Tá igualzinho o vídeo lá. Arrancou o cabelo dela, você viu? Sim, aí ficou no careca assim, redondo. Ela deu sorte ela ter dado tipo escalpo, tá ligado? É, a idiota. Foi pra outra. Idiota! Vi ontem. É, mas eu vi ontem. É porque vai tirando o milho, ele vai tirando do milho já. Não, mas aquela furadeira lá é mudada, porque é um pichador não que escreve seu nome. Na hora que ele enrosca, ela não é barra. Eu tô puxando. Ela solta o furadeira, ela solta. Escrevi, não. Né? Ela tá mudada. Ela sem sensor. Não passou no EPI, né? Com aquele moleque com a arma automática lá se assim, ali. Tá com a bota automática. E o pessoal na Rússia, tava brincando de rolê com a russa? Uma arma que tinha barra mesmo. O moleque, viu? Ele morreu lá daqui assim. Não, o que eu vi ele não morreu. Mas ele tomou um tiro aqui, o bagulho passou aqui. Tá lá, cabeçou. Quem morreu? Não, gente, era aquele treinamento dos soldados que era com uma bomba mesmo, sabe? Tipo, na Rússia, um ataque quente, a hora que o cara do lado estourava o bagulho da granada. Só que nem toda granada tem ao mesmo tempo. Claro. É igual bombinha. Sim, uma é HE, outra flashbang. Sozinho aqui. Tem o milho aqui, o limão. Aí vira eu e falo em Jeffs. Aí, como é que você vai ouvir depois também? Você vai ouvir essa parte? Sim, eu vou ouvir o outro escutar XP. Pegar mim. Bom, onde estávamos? Eu tava conversando com o Theo. Ele descobriu a importância. Certo, conversando com o Theo pra não acordar a mãe do mundo. É. Tá me fazendo o que eu já fiz. E o Theo. A proposta, você tá muito cansado? Não, só um pouco. Você não quer ajudar a treinar? Eu percebi. Pergunta. É que assim, eu ainda tô tentando desenvolver a técnica que a mãe me ensinou. Ao invés de enxergar pela terra. É, eu tô tentando enxergar a pessoa pela percepção. Pode pegar a água, eu tô fazendo café. 16, 20. Um ataque vindo rápido na sua têmpora esquerda. Pega firme. Pedaço de pau. Um bastão. Seguro. Na mão do Theon. Acho que você não tem. O que você tá fazendo? Você não quer que eu te ajude a treinar? Tá, mas não é isso. O que eu quero treinar é saber onde tá as pessoas. Calma, não é assim. Ele treina perto! E nisso eu já soube treinar. Como assim? O esquilo estava perguntando o seguinte: como agora você tenta enxergar as pessoas a partir da sua essência, da sua essência mental? Ainda fica um pouco difuso pra mim, porque eu acabo enxergando como se fosse. É o esquilo que passou. É o esquilo que passou. Eu tava enxergando como se fosse um borrão, eu não consigo ver isso me lembra perfeitamente. Eu não consigo ter a mesma dimensão que eu aumentei. Então o esquilo tava me ajudando nisso. Como ele é um alvo pequeno, rápido e de certa forma um pouco menor, é mais fácil pra eu tentar me focalizar, quando é mais difícil. Então por isso que eu ficava com a ele vai rolar e voltar no salto pra ver ele. Sim, mas só pra poder te ajudar. Bom, eu vou poder te ajudar. Então você cria alguns obstáculos, erga pilastras de neve, esconde com esquina pra você conseguir chegar além, alguma coisa do tipo. Ou se movimenta, cria ilusões, não sei. Acho que eu nunca fiz um boneco de neve, não tem nada. É fácil, quer ver? Eu vou te ensinar. Agora eu tô entendendo a transformação do Theon, ele tá virando a Elsa. Só se tiver um boneco. Não, é bom que ela tá ajudando a me recuperar minha parte boa. Assim. Sim, sim. Vai voltar aqui e pegar mais salsa. Então eu vou ficar lá com ela, fazendo boneco de neve. Oh, ok. É pastinho de xixi. Aí eu faço tipo túneis, tipo um Hot Wheels, tá ligado? Nossa. Por esse cheirinho. Se escondendo por baixo, pra não ver embaixo da neve, essas coisas do tipo, tá ligado? Uma cobertura também na frente, coisa que vocês pegaram. Ok, muito bom. Tá. Vocês ficam ali por cerca de mais ou menos uma hora. Até ficar bastante, bastante frio. E vocês não conseguirem ficar mais lá de fora dali do frio. Vocês sendo obrigados a entrar na casa do Pato de Urso. Tá. Vocês três que estão na taverna, quanto tempo mais vocês permanecem na taverna? Já vai saindo também, logo depois da briga. Começou a. É, o pessoal começa indo dormir e você vai. Murni, você vaza também ou você vai dormir por ali? Não, não. Você estava. Dá pra você ir. Dá pra você ir. O Pato de Urso também te ajuda. Vamos, um abraço o outro. Um vai abraçado ali. Um vai segurando o outro. E o pato de Urso tá com aqui meio inchado assim de um socão que ele tomou. Né? Tem outro inchadão ali. E vocês vão indo abraçados voltando, tá? Tá, vocês não ficam muito tempo, vocês chegam, tá, vocês encontram o Theon e a Toph. Vocês vão vendo eles de longe, brincando na neve. Tá? O Theon fazendo bonecos de neve. Tá? Se escondendo atrás dos bonecos de neve. E a Toph indo procurar ele. De repente vocês veem a Toph. Ah, te achei, você tá aí. Brincando esconde-esconde, literalmente os dois. Tá? Uma cena singela, tá? Meiga. Destoante de tudo o que vocês passaram nos últimos dias, do comportamento do último dia que o Theon teve, né, dos últimos dias, né? Uma cena agradável de se ver. Porque nenhum do grupo teve infância. É, nenhum do grupo teve infância. Eu tive, tá? Não, só você que não. Teve treinamento, essas coisas. Que bom, você tem que ir embora. Não, mas essa é normal. O Grial teve infância normal, melhor, mais normal das infâncias. Eu também. O Grial teve uma infância normal élfica, o Celerim também. O Muri teve uma infância normal órquica. Só que você é meio órquica. Meio órquica. Normal meio órquica. É. Só você que sua infância foi desgraçada, olha aí o que você fez. A da Cera também não. A da Cera também não foi muito agradável, não. Toda terça e quinta. É. Ele por ser um meio orc também não foi muito agradável. Vocês três só. Mas tanto é normal. A Lisbeth também teve trauma na infância, perdeu o pai. Você tem uma furadeira? Depois que eu fico. Vai comer milho. Deu um purpo. Sério. Tem uma politrinha aqui. É. Bom. Não vai comer? Bom. Vocês veem os dois brincando e aí eles pegam. Tá muito frio, eles entram pra casa quatro dias, vocês chegam também. Aí todos vocês se acomodam. Tá? Por fim chegam Ciere e Griel. Mas antes de vocês chegarem. Griel. Percepção. Você foi pro meio da floresta, você fala a percepção. Quanto foi o seu? O Jeff. Ok. Aqui é que tipo de terreno? Ártico. Beleza. Tem mais 10? Mais. Bônus de proficiência do bravo, mais 10. Então, mais 13. 24. Você tá lá no meio da floresta, onde você foi com um pato de urso. Tá no alto da árvore? No chão. Que lugar seria melhor pra gente meditar? Defina melhor. Que tenha, seja mais perto da natureza. Acho que no alto, né? No alto da árvore, com certeza. Mais perto de uma árvore do que em cima dela própria. Só dentro dela. Só dentro dela. Ainda bem que eu tirei a paleta, já vai ficar pior. Não é bonito uma pessoa com medo. Mas é bom. É, né? É bom. Nossa, mas é. Agora bora pra pensar numa pessoa engasgada tossindo milho. Uma copa então. Onde eu achei a Nick? Ok. Você tá lá com a Nick em cima da onda. A Nick, ela vira assim pra quê? Ai, tá muito frio. Ela entra dentro de você. Você ouve essa vozinha dela bem distante, bem distante, quando você tá no meio da sua meditação. Ah, ela dormiu. Ela entra dentro de você. Quentinho. É, quentinho fedido, né? E. Vendo rosas. E aí você percebe algo se aproximando de você muito velozmente no ar, voando. O que é? Você vai ver? Sim. Você abre os olhos. Suprimindo momentaneamente a sua meditação, a sua oração, e você vê um pássaro voando assim, entrando no meio das copas das árvores. Que tipo de pássaro? Parece ser uma ave de rapina. É um pássaro grande. Ô mãe, fica de olho nesse pássaro enquanto eu rezo aqui, tá? Sim, meu filho. Você continua fazendo sua oração e você sente outra presença. Minha mãe tá de olho. Sua mãe tá de olho. E ela fala pra você: Brian, se ele e o cavalo dele estão se aproximando, estão indo na direção do pássaro. Será que eles têm algum problema? Por que só fica um pássaro? Não, pássaro deve, eles estão com fome. Sabe como são esses humanos? Esse cavalo dela é um menino, espira em confiança. Esses humanos. E ela é uma dúvida pior da floresta que eu já vi. Melhor eu ir com ela. Seguir ela. Então vou seguir ela. Você tá vendo? Você que sabe. Ok, você tá indo na direção de onde a criatura voou. Tá? E ela desaparece entre as copas das árvores. Tá? E aí você continua vendo um pássaro enorme, só o vulto dele, que é escuro pra caramba, tá? No meio das copas das árvores. É, sim, você enxerga normalmente. Você vê o pássaro se escondendo atrás da copa das árvores, tá? Se escondendo de mim? Se escondendo de você. E aí você vê, sente um vulto, vê uma árvore chacoalhando, caindo, né? E você olha pra trás e você vê o Griel caminhando assim, ó. No tronco da árvore, indo na sua direção. Naruto. Saltando de um galho para o outro, né? Indo em direção a você. Mas o vulto parou? Do pássaro, sim. Para perto. Para perto? Você vai em direção. Quão perto você vai ficar? Um quarqué, não muito. O que é um quarqué? Um quarqué. Uns 5 metros, mais ou menos. Uns 5 metros, tá. Você fica essa distância de 5 metros, tá? E aí você vê o pássaro ali se escondendo de você atrás do tronco da árvore. Por que você está se escondendo de mim? O Gabriel chega perto. Eu falo em águia, tá? Você fala em águia? É. Não, eu falo em idioma de águia. Essa é a última que eu vi a semelhança. Ok, Gabriel, você chega perto. Hã? Eu vi um vulto só, não sei o que é. Ele que sabe como é uma águia. Ele não sabe o que é uma águia, ele sabe que é uma ave de rapina. Ele não enxerga tão bem no escuro. Não, mas eu tenho certeza. Não, agora ele enxerga tão bem no escuro. Sim, é uma águia. Eu sei que é uma águia, eu. Sim. Uma águia. Ah, então tá bom. Como é aquelas águias da neve? Então, tem um nome específico, eu não lembro. Eu não aquelas águias árticas, tá? Águia da Never Trust. Comedora de homens. Da morte. Águia do Brasil. Não, não, uma águia albina branca. Ok. Jeff, você também pegou o ar. Pegou o ar. Tá? De repente a águia ela voa num rasante assim pra trás de outras árvores, tá? Vocês veem que ela dá a volta assim por trás de uma árvore, tá? Abre as asas, planando, se agarrando ao tronco da árvore. Essa não é uma águia normal, não. Mas nem fudendo. Só foi a águia trepadeira. A águia pica-pau. O que vocês fazem? Conhece o tipo de águia? Hã? Conhece o tipo de conhece, águia? Conhece, mas aquelas águias albinas. Não é albina, cara. Mas tipo, águia, águia, águia não faz isso. Algas. A águia não fica, tipo, grudando em árvores assim. Normalmente não. Essa águia realmente tá estranha. Tá louca na droga. Não respondeu quando você falou com ela. E ela fica num ponto onde vocês não conseguem ver ela, tá? Ela tá com as asas abertas assim. De repente ela recolhe as asas e aí vocês deixam de ver ela. Dá um 360. Dá um 360? Quando você dá um 360, joga percepção. E o do outro lado do stealth. Vinte e sete. Você passa ao redor da árvore e você não vê sequer sinal da águia. Ela desaparece no ar. Não deixa rastros. Por que estamos perseguindo aquele passarinho? Pra onde aquele desgramado foi? Pode ter alguma toca na árvore. Chega mais perto. Você se aproxima com o Kurama ilumina ali. Com esse teste de percepção aí, a única coisa que você consegue ver foi onde ela fincou as garras ali na árvore. Tá? Você percebe as marcas das garras, um pedacinho da casca que já estava meio fragilizado ali, solto, quebradinho. Tá? O local onde ela pousou. Nenhum outro vestígio da árvore. Nossa, mãe, deve estar pensando que está invisível. Não. Vou lá também, do outro lado. Certo, você chega assim. Vai dando a volta escondido, tá? Você chega ali, vê a cera passando a mão assim no vazio, não tem nem sinal da água. Vou tentar olhar a marca. Águia? Faz alguma marca? Tá, são marcas de garras de águia, mas como ela disse pra você, não, vocês dois são os que melhores sabem disso, mas águia não tem esse comportamento. Então eu vou tentar rastrear pra ver pra onde foi mesmo. Se grudar. Joga. Eu vou ver se tipo, se ela se viu na neve, como ela é albina, tem neve no chão. Você vai cutucando a neve, virar, você vai deixar ela cutucar a neve? Não, não vou cutucando, eu vou olhar. Ah, só olhar. É, você é louco, vou pôr a mão lá, não sei que tipo de água que é. 21, Jeff. 21, Grião. Não tem nenhum rastro dela. Nada. Parece que ela desapareceu no ar, no ponto em que ela estava ali. Na madeira. Sólida, maciça. Não é louco. Olhar em volta desse horrível, eu vou te passar isso aí. Percepção. 24. Tá. Um sinal estranho, sim. Um sinal muito estranho você nota, entendeu? Você para, começa a olhar ao redor, procurando coisas que divergem do normal, e você realmente nota. Diversos animais da floresta estavam até então ocultos quando você foi lá com 4 dias pela manhã. Eles estão despertos, tá? E eles se revelam, eles estão olhando pra vocês com um ar de como se tivesse com um ar de curiosidade. Opa, pera lá! Você nota esquilos, você nota corujas, tá? Esquilos que normalmente são mais diurnos, tá? Corujas, tá? Você vê uma ou duas raposas daquelas brancas. Jeff, eu vou então sentar no pé da árvore e vou meditar. Certo. Você percebe o seguinte, vocês estão cercados pelos animais. Eu estou meditando. Ok. Passou 10 minutos? Passou 10 minutos! Ok, 10 minutos você estava meditando na neve que cai sobre você. Você faz o quê? Eu vi isso, né? Vê. Você vê ele sentando, flor de lótus, pondo o arco no colo, dando uma respirada funda e aí ele fica parado ali, concentrado. O que você está fazendo, Gabriel? Gabriel, o que você tá fazendo? Em off com ritual. Não, eu faço bem em on, caralho. Em on, tira o combo. Em off, essa magia é uma magia de ter ritual? Não sei. Eu acho que não. Não, acho que eu estou te roubando um ponto heróico. Deixa eu ver. Tô tocando musiquinha de caverna. Caverna. Vocês não estão mais na caverna. Não pode então. Mas então vou usar o ponto herói pra fazer o bagulho. Usou? E fiz uma meditação. Pode ir. Deixa eu falar você, com animais. O Grau não responde pra você. O que você faz? Isso. Aqui, vai apertar o botão. Uma coisa feia. Você procura exaustivamente durante uns 10 minutos. Você não encontra nada. Então, subitamente, o Grau esperta. O que você estava fazendo nesses 10 minutos? Eu tava me ligando com a natureza igual eu fiz antes com outra árvore. Ok. Oi, você tá melhor na árvore que fala? Sim. Eu sou uma árvore. Você e eu porra. Falo. Logo eu existo. Sério? Tinha uma águia aqui na sua tronco? Não. Não tem como fugir do spoiler. Eu consegui uma criatura e ela veio até você e sumiu. Você viu isso? Sim. O que, que era aquilo? Não era águia. O que, que era? Era outra coisa. Era uma coisa de duas pernas como você. Pra onde foi? Entrou em mim. Oi! E pra onde foi? Você tá dentro de você então? Não, não está mais. Nossa, esse nível alto, né? É aquela magia que pode sair qualquer. Não, eu sei que é isso, mas. Exato, Rafa. Não, pra druida é baixo. É quinto nível. Quinto nível. Eu tô ouvindo isso. É que não, a Ranger é alta. Falar com as pessoas, não, você fala literalmente. Sim, eu falo, mas você escuta a resposta dela? Eu escuto você falando. Vamos checar, não vou falar besteira. Saber se é mental ou não. Vou mais confiar em meu conhecimento de terceira edição. Vamos olhar como falar besteira. Vai, tô olhando a letra F, é Speak Flats. Então, F, falar assim. Não, é S. Gasgou. Não, speak. Opa, vai tu se mira, hein? Vai ser da hora, hein? Cara, essa ponte é sabe? Só dá o gif, Sabu. Assustou. Você já viu aqueles vídeos de música cantada por animais? Tanto sério. Eu vi um do monte de. Acho que foi um monte de cabra cantando em Linkin Park. E aí tem um cachorro. Imitando o Mike, cantando rap. Na árvore, Grial, ela tem rosto, olhos, nariz e boca e fala com você audivelmente. Sim, você está vendo. Entrou em mim. Não, não está mais. De onde ela foi, você sabe? Não, não sei. Você viu como que era essa criatura, além de ter as duas pernas? Velho. Dois olhos. Era um macho? Dois olhos, um olho de uma vez. Era o quê? Tinha Grião. Não vai saber isso, Grião. A gente não dá pra diferenciar. A gente não para, só pra só parou ali, já mijado ali. Mas tem. Mas sabe que não. Tem, as tem mas, é bem, é, mas é bem diferente. É, tipo... Inteligência é um... Cara, tem as flores dele, tem. Não é... E como que ela entrou em você, essa criatura entrou em vocês e não está mais em você? Fui pra outro lugar. Longe. Longe? Sim, não está aqui agora. E essa criatura aparece sempre aqui na floresta? Sempre. É amiga de todos aqui. Ah, é? Sim. Você sabe onde ela mora? Não. Eu sou uma árvore, porra. Existem criaturas como eu que vivem na floresta? Não. De duas pernas? Ninguém resiste ao frio na floresta. Será que é essa? Não sei. Como que é o nome? Na região? Não vou falar. E aí, o que vocês fazem? Vocês lá dormindo já. Vocês estão me dizendo. Que é isso? Nossa, tá interessante esse jogo. Vou jogar esse jogo no YouTube. Mudando até de companheiro. Meditar, passar minha bebedeira só. E depois eu vou ler meu livro. Qual livrinho? Da liderança. Ok. Só pra checar. Eu vou falar pro Gabriel escrever aqui. Aquela pessoa que é amigo do Padre Urso, que não é druida lá no. Pensando em coisas diferentes. Ok. Pra ver se é essa pessoa de duas pernas. Se descreve então? O druida amigo do Padre Urso, que vocês não lembram o nome? É, ok, vocês descrevem. Ele, ou a árvore fala: não, não era assim. Eu descrevo a. Mas raposa não. Olha, raposa cinzenta. Sim, era essa pessoa. Mas isso vai te ajudar. Apenas sua casa aqui no Cleber. É sobre alguns provérbios. Molder. Molder. Molder. Molder, Scully. Trust anyone. É meio animado. Ok, ninguém assistiu aqui o X aqui, beleza. Jefferson assistiu, né? Arquivo X. Bom, então Bom, você se importa se eu subir o seu copo e voltar a rezar? Não. Muito obrigado. Será um prazer se curado. Eu vou subir. Ok, você sobe. Continua a sua reza para o seu Deus. Eu disse que eu vou subir com a minha reza. Volta. Taverna ou casa? Eu sei que é um livro mágico, ele faz alguma coisa. Eu vou passar pela taverna, como é que tá? Um caos. Taverna tá um caos. Bebida, comida esparramada pra tudo quanto é lado. Macho, sujo, suado. Dormindo todo mundo abraçado um com o outro, todo mundo bêbado. O Moro não tá, nenhum dos seus companheiros tá. Eu volto então pra casa. Ok, você vai pra casa do Papa de Urso e você encontra. A Toff e o Theo brincando ainda com o esquilo. Dessa vez o esquilo ficando junto com o Theo. Porque eu imagino que. Vamos supor, o esquilo na frente do Theo, eu vou ver do. Quer ver do Theo? Um bagulho só. Aí eu vou treinar pra diferenciar os dois. Certo, ok. Aí você entra, com eles lá brincando. Você não percebeu que atrás do pilar, eu vou falar assim, tá vendo te dar um beijo. Aí entra mesmo. Né, sussurrando. E tipo, a mãe do Murin tá lá dormindo, o Murin já tá lá babando junto com o papo de urso. Tá? Lisbeth já dormiu? Lisbeth dormindo, Silerim tá lá concentrado no canto dele. Daí eu dei meu livro pro hotel. Um livro sobre filosofia e provérbios. Livro de filosofia e provérbios. Silerim, que é aquele um dos livros que tava no. Eu sei. Que horas são? São 3:30. Caralho! Tá porra, 9 horas até agora. Vocês estão brincando faz tempo. É louco. Aí tem mais demorado. Eu tô rezando por todos os deuses do panteão. É. Caraca. Você nem sabe quem são ainda. O deus da esquerda da. Você só sabe 19 deuses. Então, porque porra, pra demorar 4 horas. Não, tipo, 3. Porra, 6 horas rezando, cara. É que você perde a noção do tempo quando você medita. Nossa, cara. Tá com frio, você tá rezando. Na verdade você acha que você tá rezando, Théo, mas você. Ô, Gabriel, mas você congelou lá na árvore. Você tá tendo alucinação enquanto você tá morrendo de hipotermia. Falando nisso, ainda bem que você chegou, já é minha hora de levantar já. É porque eu já consegui me estabilizar, já tô bem de novo. Posso aguentar mais um dia inteiro de pé. Nossa. Vai lavar a louça. Vai lavar a louça, vai arrumar a casa para dormir. Tem camas. Toff, um que muito fraco se aproxima de vocês. Por onde? Indo de perto da porta. Continua. Eu vou ler aqui algumas coisas só pra me atualizar. Faz um bom tempo que eu não ligo. Eu vou dormir. Quase desliguei aqui. MB, essa regrinha chata. Ah, sim. Vou descansar amanhã. É, Selene, você vê e fica quieto. Não fala nada, não escuta nada. Mas o Celerinho tá conversando com você cedo. Ele faz uma cara assim, um pouco de desgosto, de nojo. Continua falando assim, meio com desdém pra você. Toca, você faz alguma coisa, a criatura continua se aproximando. Eu falei pra ele, eu vim na porta, tá ouvindo? Então, você vai na porta. Você abre a porta pra ir lá fora? Você abre a porta. Vem um vento cortante, você não vê ninguém, a não ser um vulto caminhando no meio da neve, indo na direção de você. Está meio distante ainda. Tá. Tem alguém na pegada. Eu tinha visto esse grupo. Mas como a Celia e a Vera vai ser. Eu já cheguei pra tá, você não chegou, você chegou. Não. E aí, de repente, aquele ki extremamente fraco, tênue que você estava sentindo, tá? Ele se torna mais forte, ele se eleva e ele se desloca em grande velocidade. Você consegue perceber, ele está dentro da casa do Pata de Urso. E ele ataca velozmente um de vocês. Assim ele. Ah, beleza, assim. Esse aqui tá congelado. Ai, que susto! Você consegue sentir o que dele pela primeira vez. Eu pego ele e puxo assim, vamos dormir. Não, eu vou meio cacete, um bicho no meio. Ou você também. E aí, então, quem que tava lá? O Vulio, cara. Cara, aquele bicho escroto da filha. O Vulio. Que bicho escroto? Aquele que ela chama de Kiko. Sim, parece que é bem. Poderíamos cortar a garganta dele. Não! Você sentiu uma coisa. Ah, eu sinto forte a fraco. Extremamente fraco. Como se fosse muito longe. Que é uma outra forma de vida, o que pra você praticamente é indetectável. Você começa a se sentir fraco, e na hora que ele vê assim, ele se empolga, ele salta na direção dela pra abraçar ela, tá? Que ele é tomado pela emoção, então a energia vital dele fica mais forte. Então, e aí você consegue perceber com clareza a presença dele. Ela confia. Porque até então eu fechei. De repente agora sim. Bom, se você quiser a gente pode cortar 30 minutos depois. Termina sua meditação, sua oração. Mas acho que sim, eu aí você retorna já quase congelando no frio. Não deixa de ser uma má ideia, mas. Detalhe, você está congelando no frio porque vocês são tontos. Só por isso. Porque vocês são tontos. Melhor que isso. E aí depois de uns 30 minutos mais ou menos você volta pra cabana. Só que eu não vou trocar o meu de subir árvore. Ok. Espero que o Murray que tem e o Pata de Urso que tem. Sei lá, concordo vocês que tá. Mas não uma tá com você? Não esqueça com isso. Vocês têm uma proteção muito boa contra o frio, né? Vocês não sentem frio. Tem que eu não preciso desenvolver isso aí. Vamos usando a bota não, não, você não sente. É porque a gente não caminhou no frio ainda. É. Só eu que vim me fudendo. Não, no caminho da taverna da casa a gente seja neve. É. Mas tava teoricamente no começo da noite. Não, já era tarde. Ah, na hora que voltou? Na hora que voltou. Ah, mas você tava bêbado, tava quente pra caramba. É. Não percebeu o efeito da bota. Ele tava bêbado de cerveja, que parece mingau de aveia e de hidromel, né? Tava com a perna já gangrenando. Pode circular tudo. Sim, o hidromel esquenta pra caramba. Bom, depois mais 30 minutos adicionais, o Grial entra então na casa com vocês. Vocês estão todos novamente reunidos. Boa noite. Já é quase dia. O sol nasceu pra meia-noite. É o inverno, o sol nasce muito tarde. Eu preciso falar como o sol nasceu. The winter is coming. The winter is here. Em Araraquara a gente fala the summer is coming. Não, nunca vai embora. The summer is ongoing. Ongoing. Ok, vocês dormem. Tá? E aí durante a noite? Ninguém vai ficar de dia. Ninguém vai ficar de dia. Eu fiquei lendo o livro porque eu já tinha. Você ficou lendo o livro. Editado já. Primeiro turno, Flotoff e o... Ok. Ele tá cobrindo. Mas tá acordado, né? Treinando, não. Treinando de depois que a Toff vai dormir, Celero, você é o único que está acordado, tá? A Toff, ela vai dormir. E aí você viu o esquilinho ali indo pra junto do pata de urso, deitando assim no peito dele. Peitando. Tá? Não tem direito. Cachecol de pele, né? Deita ali e dorme, tá? Você tá lá lendo o seu livro, todo mundo dormindo calmamente. Subitamente, o esquilo acorda. Ele levanta e tem duas patas. Aí ele vira assim. Olha pro peão. Olha pro Briel. Olha pra Cielo. Ih, caralho, mano. Olha pra Lisbeth. Olha pra Toff. Olha pro Murin. Pode fogo! Olha pra Lena. Olha pro pato de urso. Olha pra você. Fica em quatro patas e vai caminhando na sua direção. Que curtão dele. Caralho, que era muito mal, velho. E ele chega bem perto de você, levanta e fica em duas patas assim, fica olhando pra sua cabeça meio inclinada assim. Tá? O olhar dele, vazio assim. Tá sem pupilo. Sem pupilo. E ele fica olhando pra você. Diga isso, Kilo. Qual é o seu desejo mais sombrio? Nossa! Ele vira. Nossa! E aí, quando você fala isso pro Esquilo, o Esquilo ele. Voltou. Daquela cheiradinha, você volta correndo pro peito de pata do urso, se enrola ali, deita, depois de um tempo ele dorme. Tá só de olho nesse Esquilo agora. Tá. O resto da noite passa. A noite finda. Vem o oitavo dia do mês, tá? Amanhece uma manhã fria de inverno, tá? Um sol tímido brilhando no céu, tá? Aquecendo parcamente vocês. E aí vocês aos poucos vão acordando, revigorados, né? Alguns com um pouco de dor de cabeça, dor no coração, né? E vocês todos despertam, tá? Todos vocês estão reunidos ali. A mãe do pato de urso com vocês. A mãe do pato de urso, não. A mãe do Murin com vocês. E o pato de urso com vocês. O pato de urso é o último levantando. Ah, bom dia, bom dia. Bom, vou preparar alguma coisa para comermos. E aí ele vai num canto assim da casa, né? Ele começa a pegar algumas coisas assim. Panelas, utensílios de cozinha, tá? Que tipo de vai no local da fogueira, que a fogueira sempre está acesa, né? E aí ele começa a preparar alguma refeição para vocês. E a refeição dele é mais batatas, mais cenouras, mais carne e leite de yak. Precisa de mais lenha? É. O fogo tá meio fraco, é melhor dar uma reforçada. Parece que vai ser um dia bem frio hoje. Eu faço fogueira ali. Ela faz as chamas da fogueira se elevarem, tá? E aí começa a extinguir a madeira rapidinho. O pato de urso olha. É, definitivamente, agora eu preciso de mais madeira. Vai, vai, eu vou buscar lá. Você pode olhar aqui pra mim, então? Eu posso buscar se quiser. Eu vou junto com ele. Preciso dar uma clareada e ver como está o dia hoje. Você lê, né? É uma inspiração moral. Vai, patada! Então vamos lá. Bom, eu já venho. O pato tá batendo. Nossa, e aí ele vai buscar a lenha com o Celerinho. O que você tem pra falar pra ele? Quem te deu esse esquema de presente? Oh. Ninguém, eu peguei ele na floresta. É onde? Oh, no meio da floresta ali, ele aponta assim na direção da floresta pra você. Ah, enquanto eles criam o né? Sim, o Fibus é muito bom. Só não puxa o rabo dele. Quando você puxa o rabo dele, ele fica extremamente irritado. É, eu acho que depois eu vou lá ver se tem mais alguns skills lá pra dar uma visitada. Visitar esquilos? É, faz tempo que eu não vejo alguns animais assim, mais exóticos. Ah, sim, óbvio. É. Aqui é meio difícil se encontrar com animais. Por causa de frio, né? Eu acho que na sua terra deve ter bem mais. Tinha. tinha. E o que aconteceu com eles? Eu acho que eles viraram... ele tá lá catando linha, né? Um feixe de linha levando. Eu acho que eles viraram um ou burro de carga pra carroça, ou eles viraram comida. Os hobgoblins não gostam de ter animais. Ah, é. Eles gostam deles assados. Com certeza. Bom, vocês vão lá rapidinho, vocês pegam a linha e voltam, né? Patrícia joga a linha no fogo ali. Ele vira, você pode fazer aquilo de novo? Uhum. Você faz. Olha lá. Né? E aí a lenha se acende rapidinho. A lenha tá meio úmida por causa da noite fria, né? A lenha se acende rapidinho, né? E ele vai preparando um cozido para vocês ali. Uma sopona de legumes com carne. Tá? Tem pães também. E leite quentinho para vocês tomarem. Tá lá distraído, né? E aí a Lena se levanta, né? Cumprimenta todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Como você está, meu filho? Tudo bem com você? Tenho uma dor de cabeça. Vem cá, eu vou dar um jeito também. Não, aí não. Uma erva funciona. É, pra testar essa erva. Esse potinho aqui é muito bom, você tomar um gole. Obrigada. Toma, meu filho. Então, o que você deu pra ele? É um vidrinho que eu tinha quando eu me engoli uma vez pra ressaca que eu peguei e levei. Ah, ok. Pura ressaca, realmente. Achei que ela ia te sacanear, mas não. Não. Foi boazinha. É só uma ideia no desafio. Que ela fosse dar um lactopurgo, alguma coisa assim. Vou dar um pedacinho com um anestésico pra ele. É, foi o que eu pensei. Vieram, e quando vamos partir, nosso amigo Yuri não tem muito tempo. Poderíamos ir hoje. A gente precisa. Você está bem para partir, meu filho? Precisamos ver com a raposa cinzenta se ele pode ir. Não. É verdade. A exaustão foi, mas você ainda sente uma dor bem forte e está meio atordoado, meio zumbi. Se fosse uma seria por causa da bebida? Também. A bebida agravou um pouco a zonzeira. Você estará bem até. Eu acho que nada é que essa nossa. Eu acho que ele poderia descansar pelo menos um dia. Sim. Senti um pouco de saudade. Então amanhã de manhã nós iremos, certo? Não. Tem que te pedir uma depende coisa. Depende como o Moir estiver. Se estiver bem, a gente vai. Tem que pedir perdão. Hã? Eu sei. Se você está passando por tudo isso, por culpa minha. Não lhe dei o amor que você merecia. Por causa da forma como você nasceu. Então a gente não vai viajar, isso. Mas eu fui uma tola. Eu não percebi que. Na verdade, você foi a maior das bênçãos que Helena me deu. E como eu fui tola e egoísta, eu acabei mandando você para a União Púrpura. Não te dei a educação correta, a educação que você merecia. E isso aconteceu com você. Eu gostaria que você me perdoasse, ela vai te abraça assim, com lágrimas nos olhos. Eu acho que você entender. Isso é ótimo. É que você era criança, você não lembra. Por isso, veio você entender. Mor. Que bom até amanhã. Mor. Se a gente pudesse viajar amanhã. Bom do qual? Sim, eu vou procurar. Bom bebê. Tem certeza? Sim, sim, foi mesmo. Eu sei que você é forte, mas só um pouco. O pai dele é um servo de Calmir? Como assim o pai dele é um servo de Calmir? Não, não, Bruno, isso é verdade? Seu pai é um servo de Calmir? Por mais que o negócio lá vai continuar até a gente resolver, parece que ele acabou de ser atropelado, precisa de uma coisa. Interessante. Eu entendi que era um realmente. Enquanto ele tiver fechado, ele é um orc muito diferente de todos os que eu conheci. Então, só que o que ele está sentindo agora ainda é um pouco do que ele não vai sentir quando tiver com o ritual fechado. Você não pode não sentir bem o que ele está sentindo agora é que o ritual está na frente. A gente tá esperando se curar. Chupar um sabugo! Não, pera. Se humanos querem nunca fazer coisa na hora direito. Bom, pelo menos não desmaiamos no caminho. Nossa, tá escuro pra caramba. É que eu ainda vou querer visitar a Terra dos Esquemas. Não, o vídeo sente matos nossos amigos. Quem fez isso? Você. Eu? Não. Acho que nossa luz estava aqui empregada. Qual é o cabelinho de mim? Aquela só não acha que é pelo de saco. É, até com pelinho. Essas pessoas que não se depilam, né? Essas pessoas que não se depilam. Cadê o Tá cagando. Parece que eu tirar o carro lá pra ele sair. Tirar o carro. Tá tirando o carro. Você quer mais um milho? Você quer? É o calor. Eu tô aqui assassino que deu um perfume. Sabe de quem eu dei servo agora? O meu pinto. Não, de Nagasaba. Eu peguei aqui, Evard Black Tentacles. É igualzinho a Ultidea na magia. Antigamente era mais OP, mano. Ah, essa é a magia. Agora. Você ganhava. Você ganhava no teste de agarrar, você ganhava mais 28 no teste de agarrar. Ou seja, tipo, o cara nível 10 que deve segurar qualquer um praticamente. Cliente esse de força. Agora deixa eu ver. Você ganha, você ganha vantagem no sucesso de força pra agarrar o cara, se não me engano. Eu acho que o bagulho agarra sozinho. E aí você faz o que você tem com você, meu velho. Quê? E a gente dá dano também. Ó, não confunda a ideia. Vamos ver que tá bom, filho. Ela tem que passar no teste de destreza, você me throw. Ou tomar 3d6 de dano de porrada e ficar restringida. Mas era melhor. Eu quero assistir também, não vou ver. Acho que agora tipo, é como se fosse para um polvo para dar porrada em vez de ser um polvo só para agarrar. Eu vou dar meio que o sentido da magia. Mas mudou de direção? Aí eu não lembro, qual era o conceito de sentido de direção. Como é que eu vou fazer assim? Sentido eu lembro. Era daqui pra cá, daqui pra lá. Agora a direção não é. Direção. Direção. Sentido. Ah, é só um vetor. Só um vetor. Sentido é o vetor da direção. Ah. Era, eu sabia que era parecido, só não sabia. Exatamente. Você sabe qual que é o sentido da seleção? O vetor não vai. O vetor novo, então. No mesmo. Preciso mijar no banho. Surpresa que o Ark era um clérigo de... Era um servo de Calmir. Sim, um servo de Calmir. Impressionante. Realmente ele é bem diferente de todos os Orcs que eu já vi. Eu sabia que havia algo de diferente, algo de estranho nele. Realmente foi... Havia o dedo de Lena nisso. E agora eu percebo de Calmir também. Mas me diga uma coisa, por favor. Quem era aquela mulher? Aquela bruxa? Sim. Ela era... O nome dela era Alex. Sim, isso eu sei, eu vi vocês ela... dizendo. Você pendurado nas costas dela, tentando impedir ela de atacar os outros. Sim. Ela era alguém que infelizmente nasceu em Wilden e não era normal. Medusa. Medusa, sim. Até você. Mas eu não consegui entender uma coisa. Meu filho, como vocês chegaram até lá? Como vocês me encontraram? E por que aquela mulher me raptou? O que ela queria de mim? Pelo que a gente sabe, eles estavam tentando libertar o demônio que vocês aprisionaram em Anael quando você tinha um grupo de aventureiros. Um anãozinho, qual que é o nome do seu tio, Griel? Eluvianto. É, Eluvianto. E teoricamente a gente, nós somos os discípulos dessas pessoas que era do seu grupo, então a gente tá. A gente tentou impedir. Como assim libertar o demônio? Tipo, a. Sindra e Burney disseram que eles estavam presos. Ah, não é todo mundo que fica puro pro resto da vida. É, exatamente, até ela encontrar um pouco da maldade e da corrupção. Oh, Deus, Ezanael, pobrezinha, o que fizemos? O Deus é verdadeiro. O problema agora é como vamos poder reverter a situação, porque... De onde ela está? Nós não sabemos, ela não estava lá no tempo. Eu espero. A gente não sabe se o golpe foi feito antes da gente chegar, o que aconteceu. E onde estão os outros? Eles estão bem, eu não os vi. Estão. Só o Glover está vivo. Estão bem do outro mundo. Estão bem mortos. Né? Ela pega, ela põe a mão assim, né? Fica meio zonza. Se apoia no Murin. Né? Se apoia assim no biquinho da teta do Murin. Green é alto, né? Se apoia assim no corpo. Meus amigos, eles morreram. Muito bem. O pobre Anael, o que fizemos a ela? Deuses. Isso acontece. Eu fico mesmo contando, é melhor que você. Eu ter perdido a benção de Lena é pouco. É tipo pouco pra mim. Perdeu meio mundo já. Quem nunca tomou um demônio na boca de uma criança? Né, Naruto? Um demônio dando uma criança, não é normal. Terça-feira é tedioso. Vocês não sabem o que aconteceu onde está a Anael? Não. Se ela está bem? Não, não sabemos. Você me disse que ela não é mais pura? O que você quer dizer com ela? O demônio dominou ela? A gente não sabe, esse é o problema. Será que talvez ela tenha consciência do que tem acontecido? Será que isso deve mexer com ela? Eu acho que pra ela ter perdido a pureza dela, ela devia ter consciência do que estava acontecendo. Paz lá. Como localizava. Será que quando o demônio adormece... Orfanato. Mas não pode falar pra vocês deixaram ela. Um orfanato pra onde vocês estão indo? Não pode falar pra onde a gente tá indo. Um orfanato em Valcária. Valcária? Sim. Eu não sou permitido. É mais fácil. Eu. Eu cometi um erro também. Não é, né? Erros atrás de erros. Ah, eu uma única vez eu fui visitar a Anael. Faz quanto tempo isso? Faz anos, ela era uma criancinha ainda. Foi logo depois que nós a deixamos no orfanato. Nossa. Muito tempo depois. Bem, ela já deve ter saído. Ela estava aprendendo a andar ainda. Ela já deve ter saído de lá já, pelo tempo que passou. Mas talvez nosso corpão lá vocês encontrem alguma pista sobre ela. Sim. Você sabe o nome do orfanato? Onde fica exatamente o local? Sim. Fica. Porra, meu! Preciso lembrar o nome. Deixar ali no cantinho. Preciso lembrar o nome. Leia. Procurar no livro. O Fanato espera feliz. É na sorte. Ok. Fica na Baixa Vila de Lena. Na minha Baixa Vila. Baixa Vila de Lena, em Valcária. Sim. Nossa. E o nome do orfanato que tem lá? Não, o nome do orfanato é... Orfanato. Olá, Cristo Rei. Orfanato. Puta que pariu! Merda que sai! Ai, caramba! O nome do orfanato é Abrigo de Mará. Nossa, que é umbigo? Abrigo de Mará. Ah, entendi, um umbigo do. Umbigo de Mará. Que é o umbigo do baralho. Cidade religiosa? É, cidade com vários deuses. Sim, o local é uma cidade muito religiosa. Abrigo de Mará é uma casa que acolhe crianças órfãs. Especialmente as crianças que. Perderam os pais de alguma forma trágica. Eles são especialistas em trazer a paz de volta aos corações dessas crianças. Falando em perder pai de forma trágica, como vocês encontraram a Anael? Desculpe, não ouvi. Falando em perder pai de forma trágica, como e onde vocês encontraram a Anael? Bem, Isso aconteceu quando passávamos por Lenore. Foi quando nós nos reunimos. Ele é meio elfa? Não lembro. Ele é meio elfa? Quem? Anael? Anael? Acho que eu já tinha. Eu acho que nem eu tenho essa informação. Agora é. Deixa eu lembrar aqui. Agora eu lembrei até agora. Na verdade, eu já passei essas informações pra vocês, né? Sim. Então vamos repeti-las. Elise, Glomer, Eru Invianto. Não? Oi? Eru Invianto. Isso aí. Eru Invianto. Eu chamo ele de Invianto. Sem engoliu ele. Agora foi a única vez que eu pronunciei pausadamente. Eru Invianto, ele nunca foi muito com a cara dela. Mas pouco tempo depois ele foi conquistado por ela e se arrependeu quando a gente teve que fazer aquilo com ela. Esqueceu, né? Eu levo amanhã. Aqui, Murilin foi quem encontrou a Anael. Nós estávamos em Lenore. Numa missão. Para aprisionar, matar um demônio, não era? Esse que vocês aprisionaram no corpo dela? Mano do céu, essa história tem 100 horas, não. Não. Nós estávamos cumprindo uma missão para Galar. Ela era uma clériga de Valkar, nós estávamos ajudando ela. Foi ela que reuniu todos nós, praticamente. Cara, foi missão. E durante essa missão nós acabamos indo para Valkar e foi quando o Murilin encontrou a Anael abandonada em memória. Mas ela é uma elfa? Não, ela é humana. Humana, não. Nem meio elfa. Não. E também ela era bebezinha, era difícil distinguir se ela tivesse traços élficos no corpo dela. Ela estava abandonada e embaixo de uma árvore. Talvez alguma caravana tenha abandonado ela, eu não sei. A gente não consegue saber o que aconteceu. Nós a encontramos abandonada embaixo de uma árvore, chorando de fome e de sede. O Murilin foi quem a percebeu. O Murilin foi quem a acolheu. Em primeiro lugar, eu, Syndra e Galar já gostamos dela de cara. Elise foi um pouco mais relutante, assim como eu entendo. Mas nós não tínhamos o que fazer. Era uma criança que não poderia sobreviver sozinha ali. E nós a acolhemos e começamos a cuidar dela. Eu tratava ela como se fosse uma segunda filha para mim. Sim, é. Primeiro tá disso. Sim. A arma do Murray é a. Murray. Eu preciso lhe pedir desculpas mais uma vez. Eu já tinha metido antes. Eu já tinha metido antes. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Você tem uma irmã. Essa coisa. A Nimbi acertou, né? Então. Chamada Alex. A Nimbi acertou. Chamada Alex. Pô, verdade, não chegou até hoje no meu livro novo, atualizado. Morena. Garona. Não é o arte. É, garona ela. Garona? Que carona que é? Garona. Cadê? Tem o nome da irmã aqui. É meia hora e meia atrás nele. Nossa, o cara viajou. Mas ela tem a aparência de Jorge. Ah, agora ficou bom. Não é, minha irmã não deixa minha alma. Sua irmã deve ser meia torta. Desgraça. Eu exijo que não tenha risadas. Ah, vai ser meio difícil, mas vou tentar. Todos prontos? 3, 2, 1. O nome dela é Diana. Diana Jenks. Sem risadas? É, eu tô dando herói. Ela foi morar com o pai na Malcá. O nome dele era Josh. Então não é mais o pai do Murray. Não. A rodada. Josh foi o meu primeiro amor. Mas depois que Diana nasceu e eu senti o chamado de Lena, ele não quis mais ficar comigo, ele não aceitava que eu me dedicasse exclusivamente ao clericato. E aí ele partiu e levou Diana junto com ele. Ele foi pra Namalcá. Ele era de lá. Nós viemos juntos durante 2 anos. Ele estava passando por Delefeld levando uma caravana de cavalos pra lá. Acho que ia ser vendido na Ordem da Luz. E nos conhecemos, nos apaixonamos e praticamente nos casamos. Eu era bem jovem e experiente. Eu ainda nem conhecia Heroin Vianto, Morinho e os outros. Ou seja, sua irmã já é velha pra caramba. É. Menos que eu. Pede pra um dos 3 aí, tá? Mas por favor, já que vocês vão até Mará, até Valcária, procurem pelo abrigo de Mará. Tem que descobrir onde está Manael, o que aconteceu com ela. Sim. Ela era uma criancinha linda. O homem disse pra gente. Sim. O posto assim, bem alvo, bem branquinho. Lembrava leite. E a última vez que eu vi ela, os cabelos bem negros. Você sabe? O quê? As crianças como ela. Como assim? Como o potencial poder que ela tem. Não. E a pureza. Não sei. Porque encontramos uma criança também, bem diferente. A Tabata. Ela parecia ter um grande poder da gente. Parecia que nasceu com magia. Muito interessante. Ela está no orfanato também? Ela está sob cuidado de um império. Isso eu não quero escrever esse clérigo. Infelizmente, um calmer. Espero que ela tenha uma boa. O quê? Infelizmente, um clérigo de calmer. Por que infelizmente? Seria muito melhor sendo cuidada por alguém de um lindo. Você virar isso? Eu tenho cara de quem é de um hino. Sim, certo. Por favor, por favor. Me desculpa. Eu posso não ser devota de Mará, mas eu também sou contra os conflitos. Eu também prego a paz. Não, muito bem. Que tranquilo. Mas como que é o Nex que você teve contato com a Nael, então? A gente não sabe. Bom, sabemos se ela tinha capturado. É, mas só que ia libertar o demônio, o cara começou a precisar de Nael. Mas ela não pode ter capturado os integrantes do grupo dela e eles têm forçado eles a falar alguma coisa. Às vezes ela nem sabe. E assim ela teria descoberto coisas sobre a Nael. Faz quanto tempo você está com ela? Como é que é? Quanto tempo tá tudo com ela? Desde que eu morri e ela se levava lá. Meses. Acho que 2 meses. Ela já falou sobre a Nael pra você. Eu estou ocupada, não vou. Ela nunca te disse não. Aliás, ela nunca falou nada. Ela me manteve presa, cativa o tempo todo. Como é que chama o não? E pouco tempo atrás apareceu aquela outra moça. Já que ele foi embora, Olhos de Brumas. Olhos de Brumas. Onde você ficou presa lá naquela caverna? Eu estava primeiro eu fiquei numa mina com alguns escravos. E depois ela me prendeu num local cheio de túmulos dos anões, acorrentada lá. Depois ela me levou. Eu vi um dia ela discutindo com um hobgoblin, brigando com ele, dizendo que ele era duas caras. Não sei o que aconteceu entre os dois. Uma discussão feia, séria com ele. E aí foi onde ela me levou pra dentro, próximo daquele templo, onde eu acho que era a morada do dono daquela montanha. Você chegou a ver outras pessoas também? Sim, orcs, hobgoblins. Pessoas. Ah, mas qual é a orc? Humanos. As pessoas aqui da vila. Não, uma anãzinha. Anãzinha? Não. Ela estava presa, uma garcia de você? Não, eu cheguei a vê-la. Não, não. Mas importante, o que mais de importante você viu? Você presenciou? O que você chama de importante? O que seria importante? Coisas. Eu acho que coisa que você viu que seria diferente. Por exemplo, ela estava ali, não, só que você não sabia um propósito. Você não ouviu nada, ela conversando com esse Robin Goblin, alguma coisa. Sim, quando ela me levou para ficar presa próximo do templo onde ela tentou me matar. Eu costumava ouvir constantemente ela conversando com alguém. Mas não havia mais ninguém lá. Mas ela conversava dentro do templo? Não. Nos aposentos antes do templo. Ai. Será um espelho? Eu achei uma coisa lá. Tinha alguém do outro lado. Mas alguém do outro lado? Como assim? É assim, ó. Pega e tira o espelho. Vocês olham o espelho. E é um espelho. Ele é um pedestal de metal dourado, tá? Um aro de metal dourado, tá? Mas não tem um vidro, não tem um espelho. O espelho tá quebrado. Tá? E vocês olham do outro lado dele. Tá? Quando ele põe assim na mesa, vocês veem a mão dela do outro lado. A gente tá vendo... Do outro lado. Tipo, o espelho até aqui na minha frente. Isso, eu consigo ver você ou eu tô vendo você? Se ele põe assim, vocês estão todos sentados ali no. Aquela passarela ali do. Na cama gigante do Pato do Urso, né? Mas se ele põe em cima ali, tá? Vocês veem o piso dele, o assoalho de madeira ali. Da fogueira, as palhas, todas as peles. Então, aí eu pus a mão por dentro do espelho e peguei esse anel aqui, ó. E alguém me arranhou. Aqui. Exato, aqui. Nossa, entrei mó fundo. Você já viu esse isso? É, você tá em luva, né? Um veneno? Não tem como te arranhar na mão. Ah, você pode ver o que te arranhou. Não, senão não teria. Bom, nossa, já teria morrido. É, a gente saiu, tu era com 4 dias de mulher. Só que eu tô de mulher. Mas esse é. Outro cara aqui, cara. Josh Jenkins. Eu pensei seriamente por Leroy. Não, porque é outra coisa. Mas aí eu desisti porque o cara deve ter casado de novo. Eu lembrei do Jack, que ele já maltrata mim. Vai que eu quero olhar o arranhado, ver se ele tá. Eu sabia, eu sabia que ia ter falado os cards da mão. Eu consigo identificar o que fez. Tá arranhado assim, formou uma casquinha de ferida em cima. Não, sem necrose. Eu consigo estimar se é um humano, se é uma bruxa, se é um animal. Era uma mulher, porque o cara gritou. Tipo de coisa. Parece ser um de uma mulher, realmente. Joga seu teste de rastreio aí. Usa sua habilidade. 18 no dado. 18 no dado, ó. Ok. É uma unha, realmente uma unha de mulher. E você nota assim na pele da cerca, eu não tomou banho ainda. Ô louco! Não tomou banho ainda. Nossa. Meio do frio. É, né? A água do chuveiro tá congelada, tá? Assim, do lado, assim, onde a casquinha se formou, casquinha vermelhinha assim, você nota que colado na casquinha existem umas outras casquinhas pretas. Se olha bem de perto assim, você percebe que é esmalte. Um esmalte negro. Mulher, usava esmalte preto aí. Não cheirar eu, não falei nada diferente. E a mão era muito Você é muito pálida. E a mão muito pálida. Não, não muito pálida. Decide, é muito pálida. Não é muito pálida. É uma mão alta, uma mão pálida. Uma mão branca. É uma mulher branca. É muito. Mano, então. Ah, não sei, pode ser elfa. Certeza que ela é mulher mesmo? Ah, ela gritou com voz de mulher na hora que ela me ou uma elfa, ou uma humana, ou uma meio elfa. Ou uma elfa, uma humana, ou uma elfa. Eu aposto no meio elfa, ela foi meio selvagem. Olha, ela foi meio selvagem. Eu estou morando. Ah, tá. Eu acho que seria. É porque ela não sabe se controlar, então ela não é nenhum dos dois. Não, meio elfa são. Não, é porque se ela fosse então, humana, seria inteira essa parte. E eu não vi por dentro do espelho. Não, pode ser. Mas é que ele tem a mão dentro do espelho. Humanos, ela pega assim, não sei se... Qual é o dentro que você passa o dedo assim de novo? Se sua mão atravessa assim, você vê a sua mão dentro do lado. Não, você não vai enfiar a mão lá dentro. Você põe seu dedo assim, você vê seu dedo dentro do lado. E fazer assim, ó, ó, ó. Ah, sim, que é. Sem perder dali. Defensiva. Acho que é mais. Mas passa, assim, né? Meio só por isso que passa. Passa, é um ar de. É só o ar, não está sentindo. Tem um portal mais ali. Ah, então tinha um portal aqui. Ela olha. Ah, sim, um espelho portal. Ah, é? Sindra possuía um desses. Ah, ela pode ter um quadro da Sindra. Mas o da Sandra era diferente, não era assim. É? Vou botar no orfanato. Será que essa mulher pode nos dar algumas respostas? E o espelho só. O espelho mulher portal. Do outro lado do espelho portal? É. Talvez. Porque então, ela tinha algum contato com a Alex. Com a Alex. Sem fio a mão. Sem fio a mão, só uma parede do outro lado. Só o lado, só não está ativado. Não está ativado. O que eu. O que vocês vão explicar para mim? Portal. Ele portátil, cabe no bolso. No seu pente. Pô, mas não foi o seu Alex. Mas agora tá desativado. Não. Você deve patinar. Será? Deve patinar. Eu também fiquei muito empolgado. Vai ter todo mundo aqui? Ia ser. É, e a Alex? Só que não mostra a cara. É, tipo, fica meio que assim. Ele aqui. Tá atrás da casa. Tipo, sua cabeça vai um pouco pra cima do espelho, só parece o corpo. Só. Ah, não é nem o corpo, por quê? Porque o cavalo chama o Bolimar. Escama de dragão no braço inteiro. Ia pegar, tipo, ia pôr só um vestido, porque é corpo de elfo. Um corpo mais andrógeno, não dá pra distinguir. Só um pinho pra escutar, cara. Vai ser aquele bom. Mas você consegue mudar a sua personalidade? Só pra fazer a sua física. Você vai tentar salvar uma de assim. Tá indo pra gente, você é irmã do Murray. Você pode fazer, então. Fazendo de altar. Fazendo de altar, sua irmã. Ela tá indo na altar. É, tá parecendo. Tá com cavalo. É o. Tá com cavalinho. Sossega, né? Tem a mãe. Vocês sabem sobre o espelho portal? Mas tem mais alguma coisa que você conseguiu no seu teste de arcana. Tá, a tua filha cresceu na roça? 25 pra você, Tom. Eu só apanhando. 25, exato. Exato? Mentira, 26. 26? Porque eu tenho mais 6 agora. É, valeu! Valeu! Ok, Tom. 26. Essa aqui é a minha sabedoria? Tá 22 de inteligência. Espelho portal é um elemento que os magos, os conjuradores poderosos, utilizam pra se comunicar. Com outras pessoas, tá? Eles tanto podem conversar como passar informações através dele, passar objetos através deles, tá? Nossa, você já ouviu dizerem pra você, tá, que os alunos da Academia Arcana costumam utilizar isso? Só que eles usam os armários que eles têm. Ô mãe, eu deixei meu livro de química aí, dá aí. É o armário do Harry Potter. É igualzinho isso. É, armário do Harry Potter? É, que na sala precisa. É. Ah, sim. É, tá aqui. Vocês estão falando English to me. Você vai assistir. Greek to me. Ó, Ring Gate no original. Tá aqui. Não tem número de página, ok. E está aqui, ó. Marca essas duas páginas, veja e passa adiante. Ah, é um antigo. E livros antigos. Combate baliza. Ele contém um pequeno portal que permite essa comunicação entre dois espelhos. Uma pessoa fica com um e outra pessoa fica com uma cópia dele em outro lugar. Certo, então sem ter outra. É tipo um walk-talk. Tipo um walk-talk. Se o outro não quiser ligar, não tem como conversar. Não tem como conversar. Ou seja, se um for destruído, o outro foi destruído. Então. Não tem como conversar. Suponha então que o outro tenha sido destruído. Destruído ou desativado de alguma forma. Segundo essas observações? Sim. Pessoal, esse espelho aí, até onde eu. Desculpa, até onde eu sei. Precisa ter dois dele pra poder se comunicar com outra pessoa. Pode folhear esse livro aí também da hora. Eu posso usar isso. Se eu não puder usar, eu vou falar agora, você fala. É uma espécie de berloque de comunicação. Eu lembro que meu pai tinha um que ele conversava com umas pessoas. Não sei o que é, parece uma joia. Ele conversava com as pessoas. É mais ou menos igual. O que dá a entender. Só que se o outro espelho não tiver. Se a pessoa não quiser ou quebrou o espelho alguma coisa, tipo, cortou essa ligação, o espelho fica inútil. Ai, ai. Você disse que pegou um anel? É, eu já não. Então eu acho que ela desativou, né? Que ela percebeu que foi roubado. Não, agora que ela percebeu. Então, eu acho que ela desativou porque ela percebeu que foi roubado. Bem provável. Ou ela pode estar escutando a gente. Não, senão a gente estaria vendo do outro lado, igual eu vi o anel do outro lado. O anel não tava dentro do espelho. A teoria do funcionamento do item bate com o que ela tá falando. A teoria. É, tá no manual. Não dá pra saber o nível de poder que ela tem. Ela poderia estar, por exemplo, usando Scrying, utilizando o espelho como foco. Mas usar será que não tem como forçar um tipo de ligação? É, será como que a gente ativa? Você sabe, Toph, como que ativa isso? Se o outro tiver ativo... Palavra mágica, geralmente. Ah, geralmente qualquer item mágico ativado por palavras. Por favor, ativar espelho. Nada. Vê se tem alguma coisa. Vê se tem alguma coisa. Nada. Em volta dele. Eu vejo se tem alguma coisa. Você tem algum botão ali que diga. Não, sim, embaixo. Uma palavra não interferir. Vejo tudo, ele tem alguma coisa. Só embaixo da escritura. Made. Valcária. Valcária. Não, não tem nada escrito nele. Como seria espelho em anão? Embaixo tem uma inscrição. Ah, embaixo tem. Como seria espelho em anão? Não, tá falando. Tipo, vocês estão falando, Sim, como seria espelho em anão? Pensa, como seria espelho em anão? Eu falo como que é espelho em anão. Você fala espelho em anão? É. Não funciona. Não, eu falo pra ela. Ah, tá. Você sabe como ele fala? Não sabe? Você não consegue só lê-las? Mas se eu sei ler, eu sei falar. Não. Não. Eu sei ler inglês, eu sei falar, eu sou bom conversa. Não, você é tipo a matriz da tradução da TARDIS. Eu não faço ideia como foi a matriz da tradução da TARDIS. Você olha assim e as colinhas viram letras. Elas mudam. Tá. Muda. Não tá escrito embaixo, então. Não tá escrito em anão. Não, mas o que tá escrito embaixo? Tá escrito embaixo. Eu nervioso. Deixa eu achar aqui. Você sabe como que é anão. Será? Siga em frente, olha pra lá. Então você pensa espelho? Espelho, opa. Espelho meu. Mirror, mirror. Não sei se é mirror. Tá escrito Abacuque Whittaker. É o nome de alguém? Sim, Abacuque Whittaker Valcária. Ah, é um marcador de peixe. Comprar em Valcária. Sim, Valcária. Ele sabe. Made in Valcária. Sim. Ponto pra quem falou Made in Valcária. A gente vai lá. A gente tem muito lugar pra ir em Valcária. É, só falta em ti pra invocar, né? É, mas tem que aguardar um muito. Uma dúvida, tá, quando esses espelhos são vendidos, eles são vendidos em pares? Sempre. Porque acho que não, porque não, vai porque que deve ter uma ligação com o outro. Então, mas assim, vai. Sempre em pares. O que é ter ligação desejosa? Ou seja, ou ela comprou em invocar pra se invocar. Sempre em pares, linha cruzada. Ou ela roubou de alguém. Comprou. Eu acho que ela comprou. Ela quem? Essa mulher ou ela? É, junto com o castelo. Vamos levar os castelos de ornão? Eu vou levar pra ela pra ver o anel. Como você deduziu que tá um mercador? Hã? Como você deduziu que tá um mercador? Porque tem uma, tipo, uma assinatura. Ah, tá. É pro cara que comprou assim reconhecido, que comprou especificamente ali. Tá? É o termo de garantia. Tipo, você soube que compraram aquelas caras de uma batida? Eu achei que fosse pelo nome do cara. Não conheço, cara. Eu nem fiz o teste, na verdade. Posso fazer? Eu já dei, já. Acho que devemos ir para o Valcário. Aqui, a gente não vem aqui. Para o Valcário hoje. Sim, sim, nós vende espelhinho pra vocês. A Baku que faz precinho, o camarada, né? Trocou o espelhinho por terra. Se árabe. Clima de suspense. Ah, eles foram. Helena, vocês foram pra colocar o que eu tava falando? Ou. Foi pra vocês encontrar a minazinha? Foi o orfanato que eu deixou. Tá, mas tudo bem. Eles foram pra colocar. Sim. Lá vocês não viram esse nome? Um pagode assim? Não, não me recordo. O cara é uma cidade muito grande. Tinha outra campanha, sabe? Tinha uma barraquinha que subia na mente, né? É, mas isso era entre grupos, né? Esse cara é famoso? Não. Não. Não vamos fazer o teste. Não adianta fazer o teste, não é famoso. Xing Ling é um dos milhões de comerciantes que existem, milhares de comerciantes. É o cara que tem um artefato em mãos, tá ligado? Todo mundo viu? Sim. Se quiser ver o resto, esse livro é muito foda. Esse livro é um livro oficial de D&D, só que um livro para crianças. Ele pega as regras, magias, tudo que a gente utiliza no jogo e traduz para crianças e vira um livrinho tipo um livrinho de Harry Potter. Puta, legal pra caramba. Tem ilustrações dos itens mágicos aí que são maravilhosas. E ideias de monte, né? Inclusive esse espelho saiu daí. Onde está o Mus? Não, não me recordo. Valcar é uma cidade muito grande, tem tantos mercadores. Com certeza eu não passei por isso. É verdade a história da pessoa que está contando a estátua? Ah, um mendigo louco? É? Sim, ele existe mesmo. Ele existe? Existe. Que legal. Fica rondando a estátua, realmente. Eu não queria conversar com ele. É, só não pode contrariar ele, porque ele fica meio nervoso. Ele não falou pra gente quem é ele, não falou? Falou, vocês sabem. Tá. Eu quero matar. Hã? É o tio. Que porra, né? Eu lembro que eu tava ligando os dentes. É. Boca a boca, Deus. Vou espalhar. Aí ele é um Deus. Ele sabe que é o Deus rodando lá. Assim, é o que ele vive falando. Sim, ele era Tinian. É, sabe. É o nome dele, Tinian. Verdade, pô, o cara diz inteligente pra caramba. Não, né? Tenebra disse que é. Ele deve ser inteligente. Quem? Tenebra. Não pode ser, ela deve estar brincando com vocês. Ah, ela contou muita coisa pra gente, vai por mim. Cadê essa da verdade da Lisbeth? O que eu vou provar? Deixa ele provar. Ah, você faz uma da verdade na Tenebra, você tá fazendo. Não, em mim. Você tá falando a verdade. Tenebra que mentiu. Exatamente, Tenebra. Conta pra você. Ah, pera, passou quantos dias? Quinto dia agora. Caiu o solar. Mais um dia pra mim poder fazer a intervenção. Ah, então, você tá barbudaço. Você tá mal, não? Não, senhor barba. Isso aí foi o tempo. Você tá tipo mão. Papai Noel. Ok, que mais vocês querem saber? Ele vai abrir os olhos de comida. Você não quer me dar um pé conversa, mas acho que devemos partir. Você não tá em condições de partir? Sim, desculpa. Você é falando que não estava. É, que agora você não estava. Mas como eles vão, os meus mas não vem. A sua mãe que não. Se a sua mãe diz. Talvez. Não dá pra botar uma fé, não. O tempo todo que ele fala, eu sinto que. Sente aquelas pontadas assim. Cada vez que ele sente a pontada, você sente seu peito esquentando. Porque a gente já não é paixão. É melhor ir amanhã bem cedinho. Bem, então se vocês me dão licença, eu tenho uma vida chata pra conversar. Sim, sim. Alguém quer pensar esquemas para o almoço? Quê? Quê? Pensar esquemas? Deu toque. Para o almoço. Ei, esquilo. Não toque no Fifos. Nada de Fifos, não é? É, não toca no meu ajudante de treino. Quando isso vão treinar de novo? Gente, vocês vão ter que caçar muitos esquilos pra alimentar alguém. Não, não, Silerinho, nada de esquilo. Eu vou preparar pra vocês carne de Fifos. Jäger. Círculo de fogo, viu? Um Jäger. Ah, tá. Vou começar a mandar kaiju em vocês. Literalmente. Eu vou preparar a carne de yaki pra vocês. Com legumes, vocês vão gostar. Muito obrigado. Tá, foi pra onde? Fui lá pra barraca do tio. Pra onde? A barraca da tia, né? A druida. É. Também. Também? Não sei. Não sabe ainda? Eu vou ir caçar. Vai caçar? Cadê isso? Eu vou caminhar. Caminhar? Tô brincando com o FIFA. Brincando com o FIFA? Precisa de ajuda? Pra Lena? Não, acho que pata de urso. Pata de urso? Pô, oh, Clara, me ajuda aqui, Lisbeth. Pode deixar, quer que eu corte? Que eu corte carne? Tirou a espada! Por favor, já sai cozido, né? Já sai grelhado. Já sai grelhado. Ela pega um tolete de carne, joga na linha de fogo assim, rosca e. E a fatia, tudo assim no ar, tudo grelhado. Aí caiu no prato cada um. Eu sei que você. Aliás, em vez de ir pra casa da mulher, tem uma outra casa aqui, tipo, de liderança, alguém que. Tem o todo. Sim, tem um chefe da aldeia. Grande dente de urso. É... Pois não. E vigilantes. E tem todos os lados. Então vou falar com o vigilante, mais fácil. Ok. Escuta isso. Repete aí. Ah, eu acho que tanto você ficar treinando com ele, ele tá ficando parecido com você. Até o homem já tá igual. Eu nem sei como que é o homem. É... Sem nada. Sem pupila, sem nada. Você lembra quando era criança que as pessoas tinham os olhos meio coloridos? Sim, é um monte de bolinha preta. É, o seu não tem mais essa cor. Fifo também não. Ele também é cego? Eu não sabia, Fifo, você é cego. Que legal, skill cego. Ele morde você. Eu tô sentindo, eu tô com um coceiro. Eu vou precisar de alguma coisa, né? Ele é cego também. Opa, eu não sabia se o esquilo era cego. Ei, que cego? O que você fez com o meu bichinho, Celerinho? Não, eu não fiz nada. Me dá ele aqui, ele pega o fio. Que cego, nada? Ele enxerga muito bem. Se for pelo olho dele, é bom. Mas ele, o meu olho é cego. Ah, deve ter sido efeito de ontem. Do hidromel. Pode ser. Eu vou querer. Ah, fica me assustando aí. Okay. Ele vai lá, volta mexendo fogo, né? Tá picando a carne, pegando os legumes que a Lisbeth tá preparando uma sopona pra vocês. Tá, diga. Quando você sair pra caminhar, vou ter um lugar aberto. Vou treinar o poder no machado. Ok. Beleza. Se quiser ficar assim, Neva. Exatamente. Ó. Eu vou na floresta treinar a espada. Qual que é o nome da espada mesmo? Bom, se for uma vez, Sword of Sharpness. Vou pegar o Brady agora. Espada. Deve ser espada da mutilação, alguma coisa assim. Que ela decepa membros. Ah. Eu olhei o cajado do Spar. É essa aqui, ó. Sword of Sharpness. Eu dei pra você o. Oh! Não deu pra ele tá. Não deu o papelzinho pra você? Depois tem que fazer o papelzinho pra você, mas anota aí. Que o Larson tinha também, a gente não sabe o que faz até agora. Você já pode tentar ler aquele pergaminho, né? Ó, quando você acerta com ela. Já descobriu? Dado de dano da espada é máximo. Já posso tentar ler. É 8, né? Então já é 8 de casa. Esse D8 você não precisa rolar. Quando você rola um 20. Quando você rola um 20, o alvo toma 14 pontos de dano extra. Nossa. 8 mais 14? É, quando você tira um 20. E aí você rola um outro D20. Se sair um 20 nesse segundo, você arranca um membro. Já tem a cabeça? Não, a cabeça é demais, cabeça, né? Só pra ver pau. Ver pau? Agora posso tirar um 20, você mata a pessoa instantaneamente. Tem cara aqui. Se ele não tem mais membro, você arranca um pedaço do corpo. Matar o pode ser a cabeça. Você pode falar a palavra mágica de comandar a espada. Tá? pra fazer ela emitir um brilho. 3 metros de raio. Repetir a palavra de comando, você apaga a sua espada. Isso não é interno, isso tá? Estranho. Começa a e o nome, a palavra de comando é retalhadora. Achei que ia ser Theos. Ah, tá escrito assim na espada. Tá gravada nela. Gravada a quente nela. Murray treinando com o machado. Griel, você é de Não tem anel nenhum. Ah, é, subiu os itens, vocês falaram, né? Tá. Você... Instantaneamente, tá? Vocês conversam, você prepara a sopa. Você tá praticando com a espada, você sai pra praticar. Você sai pra caminhar e treinar com o machado. Você vai até um vigia e você chega na raposa cinzenta. Abrindo a porta? Você abre a porta. Ela tá sentada, tá? Diante da fogueira. Tomando alguma coisa. E ela olha pra você. Bom dia! Bom dia. Parece que a festança de ontem à noite me fez bem. Sempre. Hidromel está mais forte, já está melhor. É sempre assim. Hidromel é uma coisa muito bonita. Parece que sim. E enfim, fica esperando as pessoas. Seus olhos já estão melhores. Ah, sim, você vai ver pra cara. Tem que respirar. Não dá, é só um aro. É só um aro. Peguei a espada. Não dá, é preta. Um roxo. Oh, louco. Um roxo, outro. É verdade. A espada não é preta, não. Um roxo, outro só azul. Só a daga. Ah, voltou a cor pelo menos. E sua espada brilha. Ah, finalmente. Ah, como é bom ver brilhar as coisas novamente. Onde estão seus amigos? Estão. Ah, conhecendo a cidade. Estão foi treinando uma coisa que se sente melhor. Chama o Zé aqui. Ah. Aqui. Todos. Tem a pata de urso ou não precisa? Você fica chegando. Não precisa. Tem NPC? Ok. Não, trago também. Traga também. Não, não. Mas antes, você viu o que você fez ontem? Do que? Exatamente. O que você viu? Foi um uso bem, disse seu amiguinho mesmo, grotesco. Vem para lá do lado pra mim, não. Quero saber de palhaça. Sim. Fico palhaçado e depois tem balão na O quê? Você sabe do que eu estou falando? Sinceramente, curamos. Eu não sei. Você é o cavalo dos satanás. Cavalo do capeta. Mas pra mim é normal, meu cavalo. É lógico que você é normal pra uma dúvida. Então, você acha que eu ia ter. Imagina que esse voador pulando da árvore. Tá ligado? Pegando fogo. Tá pegando fogo. Beleza. Ela fala pra você: vinde. Vinde é minhas belezinhas. Vinde. Vinde. V-I-N-D. Não, vinde até mim. Ah! Ah! Ah, sim! Com sua língua. Vinde, vinde, graça. Meu Deus do céu. Ah, pedra. Esquerda. Direita é fogo. Qual mão que é marcada? As duas, eu tenho uma fogo e uma vento, mas a vento é esquerda. O fogo também marcou? Agora a do fogo tatuou na mão, não. Eu tenho as duas, eu tenho. Tatuou na mão. Uma, eu não lembro qual que é. Falta o vento só. O vento só. Ok. Que mão que é? A esquerda é a esquerda. Do vento, e a do fogo fica à direita. Ai! Ela pega sua mão assim, olha. Como você conseguiu isso? O quê? Ela viu a hora que eu tava é no sol. É, a hora que eu subi pro teto. Vai, só com o ventinho. É, né? Como você conseguiu isso? Porque é só uma pedra. É um uso responsável de uma romana mestra. Uma romana mestra? Sim. Eu não sei o que é isso, eu achei isso. Você poderia isso. ter morrido. Olha, uma vez... Ele dominou, mas... Ele é bem bonzinho do vento. O poder que essas turmas trazem é muito antigo e muito forte. Sim, eles têm um nome real das coisas. Eu prefiro o meu braço. Eu sou muito mais do que você imagina. Cadê? É. Percebo pela sua mão. Irresponsável. Não sei porquê. Poderia ter se matado. Ah. E aos seus amigos? Não, ele tá vendo. Você mostrou as duas pra ela? Eu mostrei só uma, né? O problema é que foi dar uma cagada, né? Tipo, pedra. Ela tá olhando pra tudo bem. Pedra, não. Pedra, não. Ah. Vou ficar com essa pedra. Não, não vai mesmo. Vai chamar os seus amigos. Imagina a direita, senhor Calma. Vai chamar os seus amigos. Eu vou ficar perto de mim. Você quer aprender a usar? Quero, mas eu tenho que ficar com você pra isso. Tradição. Porque eu quero. Então eu bato tudo. Agora eu vou colocar. A última vez que a gente deixou os itens com o Murray em cima dele com vocês, vocês sumiram? Não sumiram. Onde estão? Eu vou entregá-los. Ah, então tá bom. Vou chamar eles. Chamamos. Agora. Saiu levitando. Não, brincadeira. Vou chamar eles. Vou chamar eles. Chega em todo mundo? Chega em todo mundo, tá todo mundo. Ah, alguém falou que ia caçar esquilo? Uma galera na casa pata de urso, óbvio. Quem tá na casa pata de urso? Uma galera. Pata de urso. Uma galera, dois cadáveres. De urso. Pato de urso, Lena, Kip, Fifi. Que não tem mais nada, pelo amor de Deus. Kurama. Paz Amendoim. Golimar. Pessoal, a Raposa Cinzenta quer ver todo mundo. Cara, também gostaria, mas nem por isso que falando pros outros. XP por essa. Eu não vou chamar mais as pessoas pra essa mulher. Calma, a mãe do Murray tá tentando de me contar sobre minha mãe. Ah, vai indo, vai falando no caminho, porque ela tá bem ranzinza hoje. Ah, tá. Ranzinza. Tá vendo? Ai, caralho. Olha lá, viu? O Chico tá todo de cinza, por isso. Não. Não deu certo. Não, ah, vocês vão pra lá? Não. Fica faltando Murin, Teão e Griel. Eu não tenho celeirinho. Ah, é, celeirinho. Tá indicado mesmo. Todo mundo. Vocês vão ficar ali sozinho. Fiz as quatro. Ele tá no lugar. Griel. Você encontra um vigia. O cara tá no alto daquelas colinas que cercam a vila, tá? Uma lança gigante, tá? Olhando pro horizonte, olha pra aldeia, tá? E do lado dele, um mamute gigante. Isso da árvore. Atrás do pezinho de morango. Bom dia. Pai, não teve a menina do. Bom dia. Já comeu arroz hoje? Lá, que fim de lugar. O quê? Como vai? Mamute. Muito bem. Você não tinha andado. Aqui na cidade tem um mapa pra voltar? Cadê? Pra onde? A cidade de Cata Grande. Tá bom, tipo. Olha, se não tiver mapa aqui, é o chefe dentro de luz. Ou talvez Raposa Cinzenta. Muitas coisas estranhas lá. Ok, obrigado. Você já tentou falar com Perna de Alce? Não. Ele também é bom em enxergar o caminho. Quem é Perna de Alce? Perna de Alce? Então, é o melhor caçador que nós temos na vila. E onde ele está? Deve estar na casa dele. Ou talvez tomando algum hidromel no salão de hidromel. Tomando salão de hidromel, então. Okay. Obrigado. Salão de hidromel? Você chega no salão de hidromel. Apesar que. Calma aí. Ele é o melhor caçador. Né? Joga um dado. Griel, joga um dado. Se ele joga um dado. Bom, o mesmo dado os dois. É, então só um dado. D20? Eu peguei o D20. É porque tá mais fácil pra mim. 8. 13. Ok. Na hora que ela falou que o pessoal. Aliás, tá certo. Na hora que ela falou que o pessoal. Que a mulher entrou lá e o pessoal tá fora. Na hora que a gente sai assim, seguindo direção às coisas, eu tento focalizar só o que deles. Tipo, fazer sumir tipo, né, tipo o cérebro do Xavier. Pega o livro. Mais ou menos. Colocar nessa pessoa. É. Só que o Jeff. Que eu acho que talvez eu nem precise disso. Onde tá o backgrounds aqui? Parece que isso funciona, né? Não, você tava na página. Exato. Ok, voltando. Localizando aqui, né? É, tipo localizar a pessoa, só que com que? Mais fácil. Ok, faz aí, você tem essa habilidade. O quê? Tá aí na sua ficha. Eu tenho? Sim, eu passei pra você. Eu imprimi pra você o poder da Magaira. Ah, é? De localizar a pessoa? Sim. Ah, essa mulher era o cérebro do Xavier. Goku. Olha que da hora. Ele pensou, ah, vou treinar isso também, já tinha. Sim, foi muito bom. Ele fez um roleplay pra desenvolver uma coisa que ele não sabia que ele já tinha. Tá, eu uso ponto de ki só pra localizar pessoas. É isso, cada ponto de ki reduz o CD em 5, mas assim, eu não tenho CD. Ah, não, a habilidade é percepção, é normal, só que não faço o CD. Não, o CD é o mestre que faz. É sim, né? Sim. Sim. Então, no caso, além disso, a percepção é normal. Tá, vou gastar ponto de ki. Ok. Ah, você aplica a minha vantagem? Tá com o bastão que te dá vantagem em testes de percepção, sim. É porque assim, como é um negócio diferente. O bastão ele serve pra ampliar seu foco. Beleza. Quem você vai procurar? O Jeff. Pela habilidade igual que eu adaptei a minha Ground Outlander. Eu consigo mais ou menos imaginar pra que lado que você vai? Sim. Consigo? Bem? Sim. Ótimo. Não chamou nem pro ar, não. O leste. O principal é o leste. Leste. Leste. Go leste. Nível. Casaquinho pra minha mãe não encher o saco. Guardei o nível. Guardei o nível? Você vai levar fita, tá frio. Vai largar o grupo? Não. Eu vou. Se leva a blusa, tá frio. Andar mais ou menos 3 quartos do. Tipo, eu consigo andar 9 metros por segundo. 9 feet. Meu cavalo volta 18. Então eu vou calcular mais um quanto tempo eu posso ir pra voltar no mesmo dia. E eu vou ir dando uma olhada no caminho. Vou ver se tá muito difícil, como é que tá, pra saber o que vai esperar a gente na viagem. Ok. Faz um pouquinho de bater no caminho, como é que tá? Certo. Como ela falou que a raposa está procurando, então não estou pensando muito. Porque suponho que é isso. Porque ele é meu amigo. Dificuldade 20. Ah, 18 são usados, né? Deu 27. Você sente o ki dele, tá? Coração batendo bem acelerado. Tá? Você percebe. Descansa. A distância, ele tá meio quilômetro de distância dali. Porra! Tá aqui, tá lá na frente do violão. Não, ele tá na rotatória. Nossa, eu consigo ver o humor perfeitamente. Deve ser isso então, a percepção que a mãe tava falando. Os caras acham que é susto. Esquilo, sabe? É susto, né? Percepção de susto. O humor tá lá. Ih, realmente é isso que eu achei. Essa negócio é reto? É, olha lá. Sério? Olha lá. Acho que eu sou a cega aqui. Ele tá nessa direção. Okay. Eu consigo ver ele certinho aqui, olha. Lá na frente, tô vendo um pontinho aí. Tá. Tô vendo um pontinho aí. Eu vou lá chamar ele. Você viu quando o senhor Bean foi viajar de férias? Que ele descobre que a estação a leste vai com a bula. Passa em cima dos bancos. O Kurama vai lá. Muri. Sozinho? Você vai. Não, eu vou. É igual, vai. Muri, você tá lá treinando, tá? Seu treinamento, você se concentra, você segura a cabeça do seu machado assim, você se concentra, separa as duas cabeças, abaixa os braços, deixa o machado escorregar, segurando o cabo assim, segurando a ponta do cabo, joga os dois assim. Eles vão girando em alta velocidade, tá? Deixando um rastro na neve, tá? E derretendo o chão, expelindo chamas por onde eles passam, tá? Aí o Pipo vem correndo. E aí vai até uma certa distância e volta. Pra você. Você não, foca numa pedra. O Pipo dá um chute. Uma rocha. Você joga os dois machados e eles vão. Uma rocha enorme. Estraçalha a rocha. Voltam os dois machados pra você. E aí você escuta um relinchar vindo do alto. Você olha Kurama descendo do alto junto com a Sierra. Morto. A Raposa Cinzenta quer falar com todo mundo. Ah, minha favor, me dê treinamento. Sua mãe mandou você ir. Essa vai render XP de monte. Tá bom. Vai indo que eu vou procurar o Celerinho, que parece que ele tá caçando esquilo. Essa foi da hora demais. Vou lá procurar o Celerinho. Vou pegar a mamãe e depois eu vou com a mamãe. Na floresta. É que é, tipo, a gente foi indo até a floresta e então a gente. Tá junto, é? É, tá junto. E eu vou pra você. Joga. Você. Joga um D20 todos. O caminho parece perigoso, Jeff. Essas criaturas, inimigos. 20 natural. Então, Jeff. Ou 20. Eu vou me camuflar. Não, perigo não é como são criaturas. O perigo é o frio. Do fantasma? Ah, tá, o frio. Eu jogo também. 20. 18. 18. 16. 1. Ok. Quando você tá voando com nível. Não, tô voando com nível. Tá não, peraí, eu peguei o casaquinho. Eu peguei um monte de roupa de frio lá em Fortuna. Aí, me vesti com roupa de frio. Okay, eu vou a pé e volto de nível. Quando você tá indo, você encontra a Lisbeth e a Top. A mãe virou pra mim e falou: não sai sem casaco, hein? Tá frio. Ô, Gabriel, a mulher tá chamando nós pra ir lá. Pra quê? Tem alguma coisa pra falar, não sei. Mano, ela só fala também, né? Mas eu tô indo ver o caminho, agora eu tô ocupado. Mas vamos lá com a gente primeiro. Às vezes é alguma coisa importante. E como ela tem todo esse misticismo. Mas se era importante, eu não podia falar logo, uma vez que eu chamo todo mundo. Mas às vezes é importante pra todos. Se ele disse que ela tava muito estranha, eu disse. Não tava muito bem, não. Se bem que eu acho que talvez seja até mais fácil me encontrar pra onde eu vou, do jeito que eu vi ela ontem, mas. Se for demorar. Ah, deve ser coisa rápida. Às vezes é importante. Vamos lá. Vamos pelo menos a gente acerta esse negócio que poderia escolher. Então eu vou chamar alguém. Quando você chega no cabana da Apocinzeta, ela pergunta pra vocês: alguém sabe fazer bolinho de chuva? Eu sei fazer chuva, bom. Eu sei de chuva, eu sei de lama. Ok, você volta o celeirinho então. Vou até na floresta, em direção à floresta, pra onde eles acharem os quilos pra caçar. Jeff, ela vai achar. Vai, eu tô procurando esse quilo. Aí eu vi o indo ver uma árvore. E eu olho pra ela, que é cada vez. Corta a árvore. Eita, moço! O cara decapita o esquilo, fica grudado. Né? Árvore, assim, ó. Você tá indo em direção à floresta, de repente você escuta. Você escuta. Você escuta. Uma árvore despencando. Pega o esquilo. Pega os esquilos. Pronto. Os esquilos são. Direção à árvore! Na verdade, eu vim aqui. Deve ser alguma coisa grande. Vamos surgir. Você tá medroso também, curamos. De manhã. Vamos até lá então. Ah, agora sim, menino. E aí você chega até onde tá o Théo olhando assim, admirado, uma espada negra na mão dele. E o Celerinho olhando. O resultado. Você vem correndo. Mas que palhaçada é essa aqui? Bom dia. Sério, não tá muito eficiente pra derrubar uma árvore? É só lá, foi pra isso que você queria a espada? E agora. Numa árvore? Ô Jeff, a gente tava falando exatamente pra aquele ponto que o pequeno é contra quem achou. Ele achou? O esquilo. Ah, ele tava certo. Indo nessa direção. Ok. Entendi. Eu quero ver o que tem ali. A raposa cinzenta que tá chamando. Bom, quando a árvore cai, esquilos correm pra todos os lados. Correm esquilos pra todos os lados. Você não é tão raro que nem ele disse. Você deve ser, não deve ser um bom caçador. É que não compensa caçar esquilo pra comer. É um esquilo. Encontrou por aqui, eles dizem que era difícil encontrar. Eu queria só uma fase pelo mais desafio. Mas acho que. Não, né? Só aqui tem não. 10. Não, forte. A raposa cinzenta tá chamando. Então que ele fica de pé assim, tá calando melhor. Depois a gente almoça. É tipo assim. Olha que espada você conhece que corta uma. Tipo uma bolinha que é assim. Lenhador. Ele é um rabo. Um machado. Um machado. Você é menor e sempre usava machado. Bom, vamos. Então não, árvores são muito duras lá. Será que é esse? espada corta uma pinheiro negro? O problema é que ele é forte, né? Ah, o que faz a... Corte o quê? Um pinheiro negro. Não. Você vê uma boa, né? A gente vender essa espada lá, você vai dar uma grana. Um bom teste. Nós vamos antes que aquela mulher comece a cavar lá, nós temos que... Ah, vocês não gostam da mulher mesmo. Não, ela tá... Vocês gostam de alguém nessa campanha? Eu não posso falar nada com... Eu gosto do pata de urso, eu acho ele legal. Tava dormindo. Sabe que é gostoso, né? Ela envenenou, ela envenenou a gente, ela não é meu. Envenenou vocês, ela cuidou de vocês. Tá, né? Ok. Estão reclamando. Depois de alguns minutos, vocês todos se reúnem. Grava foi também? Fui. Vocês todos se reúnem na casa da raposa cinza. Só tem um negócio. Ela viu que eu fui? Quem? Não, você não encontra com ela. Sim, porque ela tava com ela, só ela tava me procurando, né? Não. Você encontrou as duas só. Não viu. Não, mas. Exato. Volta o Grial. Porque eu vou procurar o Grial. Por que ele falou que ele ia? Não falou com ninguém. Só que eu cansei a esmo que tava ali pela vila. Não, mas a Toff sabe que ele não ia. Mas é que ela não voltou lá pra saber se tá indo. Ela nunca encontrou com a Toff. Você procura o Grial pela vila e não acha. Acho que demora, ela chamou a gente e agora ela sumiu. Pô, sei lá. Gente, o Grial sumiu, eu não consigo achar ele. E ele tá lá dentro. Ah, sim? Sei aqui na porta, vou tirar aqui no bugulho. Ah, foi ele. Porque é o último pra lobo andar pro coisa da gente? É voado. Rapaz, ela é inexperiente. Ah, eu sou inexperiente. Ela foi treinada por um charlatão. Você já foi bem treinada, né? Charlatão é o que? Você quer ver quando o Dolo ouvir isso? É pior. Minha cara, é mal cai 5. Você deve se tornar uma com a natureza. E ouvir pelos olhos da natureza. Pelos ouvidos da natureza. Enxergar pelos olhos da natureza. E andar pelas árvores da natureza. Sim. Essa daí tá parecendo só ser mais uma da natureza. É verdade, eu falo desse jeito. É, qual que é o recado da natureza? É, alguém sabe fazer bonitinho? O Kip deve saber. O ritual funcionou ontem. Ritual? Sim. Por que tá reclamando de dourado atrás? A propósito, meu caro. Você está aqui há 5 dias já. Durante 5 dias, 4 dias você ficou desacordado. E acordou só no final do quarto dia. Já encheu a cara. Não se preocupa, a gente tá leve. Você vendeu sua alma, né? Grande erro. Grande erro. Agora sua alma está atada àquele demônio. E a do seu amigo também. Foi ele quem salvou a sua vida. Se vocês não estivessem unidos, você estaria morto agora. Bem, com meu conhecimento e os meus poderes, eu consegui fazer um ritual para fechar o seu corpo. E graças ao sacrifício que os seus amigos fizeram por você, esse ritual foi bem sucedido. Seu corpo está fechado. Está protegido. Agora o seu inimigo, o dono de sua alma, não pode tocá-lo. Você está selado. Mas por enquanto. Mas esse selo não vai durar para sempre. Ele vai durar só alguns dias. Tem que quebrar o portal, quebrar o barril do selo. Uma tatuagem na barriga. E durará só alguns dias esse selo. Vocês precisam encontrar algum feiticeiro poderoso que saiba. Que saiba como fazer para desvincular a sua alma da desse demônio. E vocês não podem atacar, acabar com esse demônio. Matá-lo, porque se ele morrer, Murin morre e Theon morre também. Vai durar dias esse lamento? Sim. Mas ele vai demorar semana pra chegar ainda. Vai demorar 300 dias, e aí? Isso não são alguns dias, são todos os dias. Então você tem um teleporte aí? Não tem cavalo para não, morre. Murin, você está prestando atenção? Sim. Top, presta atenção também. Mas eu tô prestando atenção, é que eu descobri um negócio novo, eu tô tentando usar com os outros na rua. Tá, mas agora. Não. Trollar não é coisa bonita de se fazer na rua, menino. Tem trolls aqui? Trollar. Nunca vi um troll na minha vida. pensando em muita coisa, né? Todos viraram piadista do bastou uma noite de hidromel. Bastou um filme. Bem, vocês precisam encontrar um feiticeiro poderoso que possa te ajudá-lo, além da onde eu consegui. Não há ninguém aqui com essas características. Mas o seu amigo deu uma boa sugestão. Valcária, aquela cidade grande do mundo quente. Lá com certeza vocês encontrarão alguém que possa ajudá-los. Foi Tenebra. Valcária é tipo Israel. Você não é tipo Liberdade em São Paulo, caralho. Israel. Ó, tiro, ó, tiro. Meu tiro, ó, tiro. É tipo São Paulo. 25 de maio. 25 de maio. E é só isso o dia não passou assim. Vocês devem ir até Valcária para encontrar esse feiticeiro que possa ajudá-los. Ou se não encontrarem ele lá, vocês talvez consigam informações que possam ajudar a salvar a sua vida. Isso tem que ser feito logo, antes que o seu se quebre. Por que não no reino de Wina? Lá a magia foi, vocês. É mais fácil do que eu invocar. Bom, eu não sei, eu nunca fui pro mundo. Mas acho que todos os feiticeiros poderosos vão pra Valcária. Talvez a resposta esteja lá. Sim, eu ouvi dizer que lá existe uma escola de feiticeiros, que é famosa no mundo inteiro. Igual a Kaira falou, tal de. Esse é o nome. Onde a Kaira foi? Onde tem aquele tarado. Sim, vocês demorariam diversos dias para chegar até lá. Sim. E Morin estaria morto depois desse tempo. Ah, é um risco para ter que correr, então. Não, não é necessário. Não? Ela vai na prateleira dela, assim, né? Começa a fuçar um monte de pergaminhos, tá? Sai uma aranha assim andando, né? Vou usurpar esses pergaminhos. A aranha sobe assim no ombro dela. Olha lá, creminho. Ela vai e puxa o pergaminho. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Eu não entendo nada do que tá escrito aqui. É esse mesmo. Devolve o pacote. Você entende disso, não? Eu entendo. Sim, eu sei. Devolve o programa. Ah, acho que você sabe. Não tem mais um DC, não? Não, é o único que eu tenho. Tem mais algum sobrou? Mas eu lhes darei algumas coisas pra ajudá-los. A gente agradece. Bom, vocês têm ainda. Não. Vocês têm ainda 3 semanas, aproximadamente, até o selo ser quebrado. E Muren morreu. Ele pode curtir a vida nesse tempo, então. Vocês poderiam partir agora, mas eu acredito que ele esteja um pouco fraco ainda, recobrando suas forças depois do ritual. Você poderia fazer alguma coisa para fortalecê-lo? Sim. Poderia fortalecê-lo e poderia fortalecer vocês também. Mas não por mais 4 dias. Bom, mas pode ser que seja melhor. 4 dias. Partimos amanhã para mim. Tem uma ligação mais forte com o Calmeiro. Ultimamente eu. Tá muito sombrio, né? É. Porque ele me interviu. E aí ele demora um pouco pra atender. Porque parece que tem bastante coisa pra fazer, embora você já viu tudo. Ele quer outro dia pra. Bem. Eu estive observando vocês ontem à noite. Eu percebeu, não? Sim. Através de ti. Mas demorou pra isso. Minha vida é sempre disse você é inexperiente, que falta uma habilidade. Eu não tenho. Deus usar a natureza. Mas não só usar, deve protegê-la. Será que eu vou dar uma arma agora que o Teus destruiu? Muito bom. Pode falar um pouquinho. Ô Jeff, eu falei, através do FIFA. Sim. Exato. Era você, então? Não, era eu. Isso dá motivos de parecer desconfiado. Quer dizer, então que eu fiquei correndo com você a noite toda? Não, a noite toda não. Foi só uns 10 segundos. É. Mais ou menos. Eu estava apenas observando, conhecendo vocês. Eu falei ele que esqueci, porque eu não consegui nem ver com você. Bom, desculpa pelo primeiro dia, eu estava um pouco preocupado, eu não aguento mais esse frio. É, eu imagino que não. Mas isso aqui não é pra qualquer um. Mas eu insisto que vocês fiquem pelo menos mais alguns dias. Pra você poder olhar mais a gente, é isso? Alguns dias? Não. Não pra isso. que eu posso ajudá-los? Preparar para vocês algumas poções. Para que vocês possam levar em sua viagem. Tem algo que podemos fazer? Será que eu posso dar algumas lições para essa garotinha? A propósito, você me disse. Você me deve algo. Preda! Ops, desculpa, saiu. Acho que é o sacrifício que ela fez. Ela pega, aquela pedra. Obrigado. Mas não é dado não, só é emprestado. Só pra você me ensinar a usar. Pode ficar, pode ir embora. Por que você quer a pedra pra você? Já disse, é uma tradição. Como assim uma tradição? Eu não tenho essas tradições. Se você quer receber algo, você pode oferecer algo em troca. Fala que a pedra é dada. Pode negociar? Fala que ela tem. Não há negociação nisso. Por quê? A Lola. É a tradição. O que está acontecendo, gente? Eu não quero a pedra. Eu sugiro que vocês descansem por mais alguns dias. No máximo uma semana. E aproveitem para treinar. Aproveitem o clima frio e inóspito aqui. Difícil de se viver. Para vocês treinarem. E tem algo que podemos fazer pela vida? Em poucos dias que vocês ficarem aqui treinando, vocês ficarão muito mais fortes do que semanas que vocês treinarem no mundo quentinho de vocês. Sim, há algo que precisa ser feito. Vocês poderiam ajudar. Os outros aldeões que vieram com você, eles precisam voltar para os seus lares. Nós temos homens fortes em nossa vila. Como é que a vila deles foi destruída? Compensa para eles voltarem? As vilas serão reconstruídas e a vida seguirá. É assim que funciona o ciclo da vida. Mas por que não aumentar a vila aqui mesmo? E começar num lugar melhor com pessoas que podem defender, se defender? Isso é algo que eles devem decidir. Não nós. Mas isso é só os que quiserem ficar, ficarão. Os que quiserem voltar às suas vilas, voltarão. São difíceis tribos diferentes. Não se sabe se aqui também se pode ser uma terra sagrada. Tradição. Sim, existem muitas traduções. Algumas coisas. De uma coisa em troca pra ela. Ela vai me ensinar algumas coisas em troca. A proposta, a senhora quer pedra? Eu tenho bastante. O Elfo falou que você quiser pedra? Não, tem um não, saco. Não, guarde suas pedras. Ela quer a pedra da Cia, do ventinho. Ela quer a pedra do vento. Eu não quero pedras. Ela quer uma pedra rúnica. Eu estou falando de runas mestras. É igual aquelas lá que você achou? É. Aquelas. Quantas runas mestras você encontrou? Duas. Tem certeza que não está mentindo? Não. Quantas? Três. Mostra-me. Subiu o preço dessas aulas agora. Ela pega as três pedras, olha. Quanto que três? Não, duas, uma, três. Eu peguei que você estava desmaiada para fechar lá. As três, quatro. Eu sei. Calma. Robona! Não, tô só com a mão. Eu não tinha que ficar com isso. Eu não tenho mais de mandar a pedra. Ué? Nossa, então são quatro, porque ainda tem a. Não, tá aqui, Toto. Ué, por que não com você? Eu peguei pra fechar o templo lá que tava vindo a lava, porque eu não sei moldar a pedra. Toto. Por que você me chamou? Você tava desmaiada. Tá, pode pegar de novo. Você usa mais que eu. Peraí, ela vai ceder uma pedra, né? Ela vai ceder uma pedra. Mas a senhora sabe usar isso aqui? Sim. Na verdade eu não sei muita coisa. Eu sei que com ela eu consigo controlar outros tipos de minérios. Não muita, mas... Eu acho que ela podia treinar também pra aprender a dela. É só usar a pedra. Eu peguei a pedra, né? Eu peguei a dela. Que legal, dois alunos melhor do que uma. E ela teoricamente mais uma vez um. Vocês ajudaram a minha vila. Hã? Não aceito treinar as duas. Mas eu quero a pedra do vento. Já disse. A Eu já tenho a de água, eu quero a de vento. É. A conta não tá batendo, né? Parece um exílio de candidato. Boca, boca não. Pelo vamos fazer uma lista. A gente vai ajudar a reconstruir, ajudar. Aí. E mais a pedra. Em troca, ela vai te dar aula. Não tá equiparado, não tá balanceado. Ó, vou ajudar a vila, beleza. Aí vai dar a prenda. E ela vai dar. Não tá batendo. Então, mas pera. Se ele, raposa cinzenta. Sim, muito bom. Ok, mas eu tô acrescentando. Parece que tá batendo a conta, né? Claro que não, a aula ainda é muito pior do que esses dois. A oferta está feita. Bom, você pedra, você eu vou preparar algumas poções pra vocês. Ó, é aula e poções. E eu gostaria de conversar em particular com cada um de vocês, porque eu percebo que vocês têm diversos poderes latentes que ainda não foram despertados. Eu quero ajudá-los a despertar os seus poderes. Você entende de dragões, tá? Posso ajudar com as poções que eu quero aprender? Bom, meus poderes são divinos. Conheço um dragão muito poderoso que vive por aqui. Não, Pedro. Não tão poderoso quanto a minha rainha. Mas sei lá, ele está meio sumido ultimamente. Mas se eu conseguir contatá-lo, eu iria apresentá-lo a você. Trabalharemos juntas, como duas filhas de Alejandro, o grande urso. Os demais, aproveitem para treinar. Treine junto com os guerreiros de nossa tribo. Eles têm muito a lhes ensinar. Isso aí deu para a árvore, viu, Théo? Vocês terão tempo para isso, para treinar também? Então não bata nas árvores com a sua espada. Se eu levar eles, eu vou treinar aqui. Você poderá treinar durante o caminho. A gente pode cortar tudo. Você não vai contreinar, né, Jess? Você vai contreinar, né? Não sei, você não me falou o que você quer. Eu falei tipo faz um ano. Desde que ele falou que não veio pra cá, tá bom. Uma mini montanha. Tolkien. Sim. Sim. Mas não disse o que eu estou falando. Eu vou de regata, levar os caras. Outro. Vai descer escorregando o escudo também? Não. Ok. Não tem escudo. Você? Converse com perna de alce. Vá junto com ele levar os outros aldeões. Tá bom. E você conversa com a orelha de verdade. Nossa, orelha de borboleta que dó. Eu sabia que não era de elefante, né? Ele é vigia. Você ficará comigo. Não vai lavar umas calcinhas. Ninguém deve ter calcinha. Deve usar uma tanque de textura. Você? Vai conversar com barriga de mamute. Sim, ele é um bom guerreiro. É um grande guerreiro. Tem muito a lhe ensinar. Hã? A estagiária não fala, né? Eu tenho uma dúvida. Você devota quem? Ao grande urso. Alihanna, como vocês chamam. Eu já conheci a Alihanna. Já. Mas não era um urso. Não era um urso. Ele é todos os bichos estão atrás. Ela assume diversas formas. Então, eu chamo ela de pequeno alce. Pequeno alce, tá? Mas com grande alce. Você gosta de como você? Sim. Só que muito melhor do que eu. Seu nome vem de raposa. Você se transformava bastante em raposa, sim? Não. É porque quando eu nasci, meus cabelos já eram cinzas desse jeito. E por que raposa? Porque vocês ficam cinzentos. É, que eu aceito, ela fica. E quando eu nasci, o primeiro choro que eu dei parecia o regolgar de uma raposa. Yes! Sim, regolgar é o som que a raposa produz. Regolgar? Regolgar é o nome do som. O que é golgar? Não sei. Regolga. Porque ela engolga de novo, né? É. Não sei. Vai ser meu nome da coisa. Como é que o barulho disso aí? What the fuck says? É que quando eu nasci, o primeiro choro que eu dei tinha um som de. Não, olha isso, Jeff. Faça um beatbox. Descobri isso hoje. Ah, pode ser também. Poderia fazer isso o dia inteiro. É, quebrar o motor? Não, é assim. Putz, cats. Tudo. Esse é o barulho da. Ok, perna de alce, barriga de mamute. Matheus, tá com a cara boa? Falta o não. Falta todo mundo, só tem dois. Falta o Ivo de novo. Não, três. Ivo de novo. E a druidinha? É, tem um druida. É, a druida. Tem o Ranger, tem o Bárbaro, o Druida e o Ladino. Ser de novo, é o professor? Né? Não, essa arte ela aprendeu direitinho. O quê? Da ladinagem. Ah, uxi. É você que vai ensinar. Deixa ela marcar com as poções dela. Com o mestre que você teve? E salafrar o farsante. Ah, e aí? A minha ladinagem já aprendi sozinha. Sei de mestre. Sei. Tá. Como é que é o nome do cara mesmo? Vamos, vou falar. Nada mesmo. Chefe de matar. Você? Vai falar com o dedo de lesma. Pode ter alguma coisa pra lhe ensinar. Ah, a propósito. Ela vai isso na prateleira. Pega assim o que restou do seu florete. Deu um no chão, foi mal. O seu florete. Pega o seu florete aí, cadê o desenho dele? Tá vendo como que ele é, né? Ele envergou, tá? Essas farpas que tem aí, tá? Ele envergou assim, tá? Na direção das asas do dragão, tá? Essas asas, uma delas envergou assim, a outra torceu pra fora meio mole, tá? As garrinhas do dragão se dobraram pra dentro, tá? E o cabo, ele envergou assim pra cima, tá? Ele esticou e envergou pra cima assim. Pra cima não, desculpa. Ele envergou pra baixo assim, junto com a outra espada. Não, pra cima mesmo, Basicamente, ó. Quer desenhar aqui? Vou rabiscar mais ou menos aqui, rapidamente como que ele ficou. A lâmina fez isso, tá? E aí você tem uma asa aqui, né? A outra asa ela desceu pra cá, tá? Ela pendeu mole. Essa asa também ficou mole, ela se esticou aqui assim. E o cabo, ele fez isso, ó. Tá? Ele ficou basicamente dessa forma. Tá? Depois eu vou tentar fazer um desenho melhor. Envergou todo o seu florete. Aqui assim, ó, ele ficou todo com veios dourados, tá? De diversas tonalidades de dourado, tá? Uns mais escuros, cor de cobre mesmo, e uns outros um pouquinho mais clarinhos, onde misturou com prata daquelas moedas que você colocou. Tá? O anel da Toff, ela vira e fala pra você: infelizmente eu não posso me devolver o seu anel, pois ele se fundiu ao que restou do florete dele. Não sei, eu acho que vale a pena vocês guardarem isso, se quiserem ter de recordação. Entrega pra você. O anel da Toff, você olha o anel da Toff, dourado aqui assim, ó, ele escorreu aqui assim, ó, banhando o que antes era o fio do seu florete. Ah. E, o fio, e ali perdeu o fio e ficou meio arredondado. E ela pega e entrega isso pra você. Percebo que havia um valor sentimental. Guarde. E converse com dedos de lesma. Ele sabe tocar muito bem. Poderá lhe ensinar algumas coisas. Acho que ele toca tudo devagarzinho. E depois nós teremos uma conversa sobre dragões. Você, jovem clérigo, eu acho que você deveria ter uma conversa, assim como você, jovem guerreira sagrada, com o nosso chefe, Dente de Urso. Não, é o guerreiro mor da vila. É o chefe da vila. É o chefe da vila. O pai do Pato Cruz. Exato. Vocês terão com. Aquele que a gente salvou. Eu sei. Não, não é pai do Pato Cruz. Ah, desculpa, guardou. Informação errada. Vocês conversarão com ele. Ele lhes dará algumas lições. Você, garotinha? Toma esse meio. Ai, como? Você treinará com Uivo de Lobo e Garra Partida. Quem são essas pessoas? Você os conheceu, eles foram salvos por vocês. Sim. Os amigos. A Toff, os caras estavam desmaiados. O cara que ela entrou, ela ficou séria e foi pra lá. Quando voltou, ela estava desmaiada. Só acordou aqui. Os amigos do bando do pai do Patrícia. Por que vocês não têm nome normal? Vocês chamam o nome de... Nossos nomes são normais. Os de vocês é que são estranhos e que não significam nada. Ah, o meu nome significa estranho. O que significa o seu nome, garotinha? Significa eclipse lunar. Ok. Um de vocês tem um nome que significa alguma coisa. Eu ainda seria... Esse é o... Eu sou o Corrimento. Que coisa bizarra. O Atacão aqui, é um cachorro? Já que você não pode enxergar através dos seus olhos, eles lhe ajudarão a treinar melhor os seus outros sentidos. Aproveitem bem o tempo que estarão aqui. E depois, quando vocês... Credo, que horror. E depois, quando vocês sentirem que estão preparados, partam então para cumprir a sua missão. E qualquer momento que vocês quiserem conversar comigo, eu estarei aqui à disposição de vocês. Eu também. Tem um chá de... Podem ir agora. Quer um chá de comida anestésica? Eu tenho. Podem ir agora. Eu irei começar a preparar as pessoas. Nós. E onde está a minha runa? Muito obrigado. De nada. Toff? Para, Lisbeth! Eu não mexi no meu cabelo, já falei que eu gosto de assim, jogar de frente. Você cortou esse cabelo. Seu treinamento, disse ele comigo, começa hoje à noite. Vocês aprenderão a conjurar a magia das runas comigo. Ela pega sua pedrinha ruim. Ela abre assim, você vê que tem Não tô esperando que você não é. Posso. Nem pense nisso, eu consegui. Eu não pensei em nada. Nossa, muito bugado. Eu sei que tem um segredo. E o que que tem? Ele deve ter ensinado algumas coisas. Vamos. Pega as ervas, vamos preparar as poções. Eu vou lhe ensinar. Eu nunca preparei poção, não sei o que erva pegar. Bom, são 8 horas. Hora de encerrar. Lembra que vocês iam ganhar um talento extra? Vocês podem escolhê-lo agora. Now. Skilled. Now. Ok, skilled. Vocês podem escolher um talento extra, tá? Fora da tabela de níveis. E uma perícia extra fora da tabela de níveis. Ah, é? Certo. Okay. Essa perícia vocês podem pegar uma perícia que vocês não têm ainda para aprender. Ou se vocês quiserem pegar uma perícia que vocês já têm, vocês vão dobrar o bônus de proficiência nessa perícia. Não, eu já tenho 4 do bônus dobrado, né? Pegar uma perícia nova. Como que é, Jeff? Repete? Vocês vão escolher um talento. Ah. Além disso, vocês vão escolher uma perícia. Ou vocês pegam uma perícia que vocês já têm proficiência. E dobra o bônus de proficiência nessa perícia. Ou vocês pegam uma perícia que vocês não têm ainda e ganham proficiência nessa perícia. É o melhor. Então, o talento e a perícia que vocês vão desenvolver vão estar atrelado a, sei lá, uma semana de treinamento. Sim. É só uma semana de treinamento que vocês vão ter. Então, posso abrir mão da perícia para conseguir? Mais tokeniano. Você pode inclusive colocar uma perícia que fique mais tokeniano. Qual? Não sei. Sei lá. Só uma coisa pra se pensar e se conversar. Eu quero para sentir tipo um pouco mais, sabe? Sem sentir nenhuma resistência. Igual os elfos de Tolkien. Hã? Esse eu acho que tá bem, tá ligado? Não sei. Mas acho que na categoria de D&D seria mais como um talento. Eu acho, mas sei lá. Conversa com o Jeff. Então, Celerim, você já tem proficiências dobradas. Quatro. Se você quiser, você pode escolher triplicar uma. E agora, percepção ou história? História, cara. Então, cara, pra não sentir frio nem calor. O cara conhecedor das naturezas. Aí seria que ser um talento pra encaixar isso. Gente, agora tem 15 de bônus de história. Nossa. E esse eu tenho 0 de inteligência. Caramba, você é cuzão pra caralho. Essa proficiência é triplicada, assim. Muito bom. Agora vamos pensar o talento, é o talento que tem no livro. Lembra que eu falei tempos atrás pra vocês escolherem um talento? Se me passa 2 talentos no Facebook? Pode ser um deles. Porque faz todo sentido. Depende da conversa que eu vou ter com ela. Então, depende da conversa. Eu quero que vocês pensem no que vocês vão treinar e descrevam depois pra mim, pra gente, qual foi esse treinamento que levou vocês a aprenderem essa perícia e esse talento. Furtividade na base. E aí vocês pensem no que vocês vão querer de talento e de perícia. Então, eu gostaria de pegar a Constituição. Tem como colocar Saving Throw ou não? No Saving Throw? Ah, eu tava pensando assim. Pode pegar um Saving Throw também, ao invés de uma perícia. Nesse se vocês caso quiserem. Aí, porque como a gente tá. Não é Comic Forte, não? No frio, ela ganha resistência. Não é Comic Forte, não? Em vez de pegar um Saving Throw? O Monge aprende todos os Saving Throws mais pra frente. Não, pode pegar se quiser. É um talento. A ideia, Ariel, é justamente isso. Deixar vocês. Teoricamente, ou Elizabeth? É quebrar o sistema. Tem um talento que você pega Saving Throw de Constituição. É o resiliente. Você ganha um de Constituição e Saving Throw. Exato. É um talento. Porque então, você tem o talento. E mais uma vez. Que vai justificar esse treino no gelo. Exato, vocês estão treinando no gelo justamente para ganhar resistência. E pega esse bônus em outra profissão. Outra é resiliente. Aí você nunca tem um 7 que sabe que ah tá, você com um laser de perícia? Não, não tem que ser pra. Você ganha mais um na Constituição e o Saving Pro você ganha proficiência. Resiliente é um belo de um talento. Que eu já tenho, exatamente pra isso, pra Constituição. Só que só pode pegar uma vez. Então, ok. Vocês vão ganhar um talento e uma perícia. Beleza? Murin, você, durante esse tempo, você vai estar treinando. Você vai aprender habilidades novas no seu machado. Que você vem trabalhando nisso já há algum tempo. Ok. Griel, tem surpresinha pra você também. Me vê isso aí, como é que eu faço essa perícia? Aí eu vou ficar imune a tudo. Vou ver. Imune eu não sei, talvez mais resistente. Eu preciso analisar certinho, tá? Em vez de 2 horas, por exemplo, você demora 4 horas pra sentir, alguma coisa assim. Exato, uma boa ideia, uma ótima ideia, aliás. Tem surpresinhas mais pro Griel também, tá? Ser e Toff, vocês vão aprender os poderes da classe prestígio Conjurador Runa. Ah, sim. Sem pegar nível na classe prestígio. Tá? Então vocês vão abrir alguns poderes, não todos, ou uma versão mais branda dos poderes da classe prestígio. Escolher uma runa só pra usar? Cada um vai ter uma runa pra escolher. Né? Pra escolher não. Né? Pra usar todos os poderes. Né? Sim, que você prestou fogo, ela ou fogo ou lenta. E. Vê se tá gravada, exato, o vento tá com ela, tá gravada. Quando você apareceu com essas runas, tipo, eu não sabia. A primeira coisa que veio na mente foi a roupa do Carlos. A primeira coisa que veio, a das gemas do Infinito. Certo. A hora que você apareceu, eu falei assim, puta, tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa das 5 runas igual a gema. Na hora, meu amigo. Eu não sabia que realmente existia isso. Pode ser que eu mude. Agora, né? Agora pode ser que eu mude. Costuraram o livro. Uma marca de costura aqui nele. Bom, com certeza. Depois eu vou passar pra vocês, se vocês quiserem, o conjurador único pra vocês verem. Tá? A gente vai ver como é que vai fazer. Se vocês vão pegar todos os poderes mais fraquinhos ou só alguns normais, tá? Conforme vocês forem treinando, ganhando XP, vocês podem ganhar os outros poderes. E é que seria como se vocês ganhassem duas classes ao mesmo tempo. Como todo mundo tá ganhando poderes extra ao longo da campanha, né? Então aí a gente mantém um certo equilíbrio, então um desequilíbrio, né? Apesar de vocês teoricamente ganharem duas classes. Tá? Pra vocês já irem pirando. Assim, os conjuradores cúnicos, aqui estão as pedras de vocês. O que elas podem fazer? Pegar as pedras, você quer da pedra? É, pesa. É. O Diego. Não, ela vai pegar, se for pegar a seringa pra você, como talento. Então, porque assim, se for. Depois eu vejo como é que vai fazer, eu tô na dúvida de duas coisas. Fazer isso, então, dependendo de como for fazer, vou pegar isso e pegar uma perícia. Mas se não, às vezes pode ter mais coisas, pegar uma perícia e pegar resiliente, ou então às vezes pegar só você entrou em Constituição e pegar Steeler, por exemplo. Sim, já dá 3 perícias. É, dá 3 perícias. Sim, então, perícias. Tem que. Como é que vai ser? E aí você teria 4 perícias extras, no caso. 3 perícias e uma dobrada. Ou não, então eu posso, tipo, pra. Ou pegar uma nova. Não, é, 4 assim. Perícias ou 3 perícias de uma dobrada. É. Deixa eu pegar ele. Eu tô falando o seguinte, porque se, tipo, se o, a resistência free for só aumentar um pouco a minha resistência, às vezes acontece mais pegar o. Trocar a perícia por ser metrô de constituição. Que vai dar já um mais. Também é interessante. Mais também é interessante. A gente pode fazer o seguinte, eu trocar esse 1 ponto extra de constituição pela resistência ao frio. E aí você pega totalmente o talento. Não, não, tá exato, a gente altera o talento. E aí você pega ainda mais uma perícia. A gente altera a descrição do talento. Frio e calor, né? É, eu quero, temperatura. Tipo, temperatura. Temperatura. As variações de temperatura não vão te afetar. É. Isso reflete fácil no seu treinamento, já que você vai levar a galera eu que eu vou levar todo o tempo nesse frio aí. É. Você vai ficar bem treinado nisso daí. Você vê no guia tanto que eu bagulho? Minha ideia já era de tomar um friozinho. Então, lição de casa. Pensem no que vocês vão querer ganhar e pensem em como vocês treinaram e depois semana que vem. Semana que vem vocês vão descrever pra gente isso. Então não vai dar semana que vem? Semana que vem eu tenho uma prova pra prestar, não vai dar pra jogar. A gente joga sem você. Ok. Sim, é válido. A câmera. É seu. Zé, vai pra câmara? Pô, gostei. Câmara? Câmara municipal. Não, tem que aprovar a câmara? Oh my god. Dia 29, eu acho. Droga, eu me inscrevi, não sabia. Mas 29 não é semana que vem. Então, não, a minha é do INSS. Mas como não vai ser? É do INSS, a minha. Só dia 20. Aí você vai até opa, dia 15. Opa, essa ficha não é minha? Como é que é? Aí você vai até dia 15. Até dia 15? Da câmara? Opa, vamos se inscrever, galera. O municipal é tudo bom. Pra ser assessor pessoal de departamento. É 2.560 o salário. Oh, é bom pra caramba.